Filhos e abrir um novo negócio. Com o Crédito Casa BV, você consegue um crédito de até 60% do valor do seu imóvel para usar da forma que quiser, sem ter que sair dele. Organize sua vida financeira. Você é quem manda. Ligue para 3003-7888 ou acesse creditcasabv.com.br. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. Um produto da BV Financeira. Informe-se sobre o site antes da contratação do seu empréstimo. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Energia. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar, estádio. Boa tarde. Opa, boa tarde. Ai, que alegria, viu? Que beleza. Ó, a vó Olímpia está exultante. Olha, Olímpia, eu vou falar, fico aqui dando F5 aqui, é, no site do Parmeira, né? A cada vez que você dá F5... aparece uma novidade. É, nunca foi assim? Tá, é louco, hein? Olha, eu vou falar, nunca foi assim. O Parmeira tá anunciando mais gente que o Big Brother, viu? Que mudança, hein? Big Brother Brasil. Que mudança, hein, vó? Hoje, né? 2014, olha, 2015. Olha, tô achando, viu? É, o Parmeira vai alugar playball pra poder todo mundo treinar, viu? Tá certo. É perto ali do CT, né? Então vamos começar pelo Palmeiras, seu Bento? Né? Vamos que então, o negócio tá indo. Palmeiras! Queremos reforços. Tá aí. Mas chegou hoje... Hoje pela manhã estava em 12º, agora são 14º jogador contratado. Olha só, hoje tivemos. Hoje veio o Alan Patrick, que ele meio que passou pelo Santos, estava no Shakhtar, né? Passou pelo Inter. Foi, tava no Inter, veio o Palmeiras. Que ele veio também, ele se machucou um pouco, né? Se machuca. Não, mas ele é bom. Ele é bom, bom jogador. E também o atacante Kelvin, do Porto. Jogador de 21 anos, começou bem no Paraná Clube. Esse bom jogador. Foi, esse foi uma contratação fácil, porque perguntaram, você é Kelvin? Ele, Kelvin. Você é Kelvin? Para. Você é Kelvin, né? Era. Ele, você quer Kelvin. Espera um pouquinho, deixa eu apertar o Portuga YouTube aqui. Portuga, é bom esse? Muito bom. Hã? Muito bom. Errou. Pode trazer, deixa aí de olhos fechados, pode trazer. O problema é o seguinte. O quê? É o seguinte. Esse menino, ele fez um gol num Porto e Benfica histórico. O Benfica estava ganhando o jogo, comemorando o título, era o último minuto. Ele catou uma bola com uma característica dele pela esquerda. Faz um ou dois anos. Ele era do Paraná, né? É. Ele pegou e fez gol, virou ídolo em Portugal, caramba. Só que é um sujeito que parece que não tem a cabeça muito lá, muito certa. E aí perdeu espaço no Porto. Mas ele é bom jogador. É rápido, dribla, vai pela esquerda, é bom jogador, muito bom. Fala, Sombra. O Palmeiras já quis esse jogador quando era a época do Filipão. Verdade. É. Não era? É isso mesmo. É verdade. É. Foi um bravo, mas é bom jogador. Mas ele era do Paraná na época. Era do Paraná. É muito bom. Do Paraná Clube, inclusive. É. Não só do estado do Paraná, né? Do Paraná. Do Paraná, né? É. Ele era do. É, cidadão paranaísta. Paranista. Olha, mas hoje eu tô trabalhando mais do que a RH do Palmeiras. Hoje. Mas o Vovó. Mas que parteira do Catra. É lógico que pro bolo crescer, você precisa deixar. Precisa saber fazer o negócio, né? Mas olha, o Gabriel, o volante que foi contratado, me parece ser um bom volante. Melhor que o Josimar. Nossa. Não, eu tô dizendo, se você ver a comparação... Fácil, né? O garoto Lucas, que veio do Botafogo, me parece, uma vez chegou a servir até a seleção brasileira naquele amistoso contra a Argentina, não foi? Aquele jogo das Américas. Esse eu não tenho muita lembrança se era bom jogador ou não. Esse melhor aí, que o Eidel. É. Exato. Os caras estão se mexendo, os caras estão trazendo jogadores, sim, né? Sim. Né? Lógico. Então, o Alexandre Matos, em dois dias, trabalhou mais com o Bruno Noro o ano todo. Mas acho que mas também precisa ver o seguinte. Com dinheiro. Aí fica melhor. Seguinte, qual era a condição que talvez o Bruno Noro tivesse antes? Qual a condição que o Alexandre pegou agora? O Alexandre Matos tem agora. E a liberdade também. Você sabe também, aquela, né, coisa? O cara tá casado com a mulher, não dá um presente pra ela. Dá não nada. Tem grana. Malemar lembra quando é aniversário de casamento, ainda passa correndo na banca de flores e leva uma flor. Comprou uma pizza. O cara já tava estacionando em casa e ele é, putz, esqueceu. E ainda volta, dá volta, quarteira, vai comprar flor. Aí o cara arruma uma mulher nova. Enche de... Não, o cara joias, arruma uma mulher viagens, nova, né? E ganha emprego novo ganhando mais, né? Ah, na é verdade. É, claro, fácil. Agora, ô Sobra, só pra dizer uma coisa. É pra torcida ter calma, porque olha só, o Corinthians tá treinando já com o time titular lá nos Estados Unidos, lá no norte da América, né? E os caras não ganharam $50 pra poder tomar um sorvete. Não pode abrir o frigobar. Que tá no hotel, fora do hotel não. Mas o tá São lá, Paulo, né? Só pode dar $50 quando você tá fora do Brasil, desculpa. O São Paulo também já tá treinando com o time titular. Estão trabalhando, né, meu? Então, eu acho, Sombra, que vai chegar as meninas agora, vai treinar. Então o Palmeiras vai demorar um pouco pra pegar no trânsito. É verdade. Então, o começo do Paulista não enche o saco dele. Deixa os meninos jogar, né? E depois é um time pro brasileiro, viu? Mas o Palmeiras, ele entra como favorito aí pro Campeonato Paulista. Nunca jogaram junto, mano. Você tá maluco? Vamos falar o porquê. O Palmeiras nem jogou. Não, o Santos, no atual momento, RG, o Santos possivelmente aí vai tá em frangalhos. O Santos, ele tá com uma dívida enorme com o elenco, os jogadores entrando na justiça pedindo a rescisão contratual, enfim. O Santos, ele vai tá praticamente offline nesse Campeonato Paulista. Por isso, São Paulo, Sombra, querendo ou não, eles vão estar focados na Libertadores. Isso é fato. Os dois vão poupar jogadores aí quando precisar no Campeonato Paulista. Mas acho que já pouparam. O único time grande que vai levar também, de fato, o Campeonato Paulista a sério é o Palmeiras. O Palmeiras, tudo bem, no decorrer aí do campeonato pode pegar clássicos aí na fase decisiva de mata-mata e perder o clássico? Pode. Mas o único time que, teoricamente, está se reforçando e vai levar a sério o Campeonato Paulista é o Palmeiras. Mas está para classificar no Campeonato Paulista, coisa que o Corinthians não conseguiu? Mas o Corinthians, ano passado, Sombra, ele vinha de um momento que era complicado. O Corinthians tinha vencido o Mundial. É ridículo. Você sabe que jogador, quando ganha Mundial, acho que já está com a barriga cheia. É complicado, velho. Quando vem de uma Série B, o momento é complicado. Quando ganha o Mundial, negativo. Qual que é o bom momento? Então você não acompanhou. O Corinthians, quando ele subiu da Série B, tá certo? Naquele time de 2008, 2009, ele chegou batendo na cara de todo mundo. Olha, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Você não lembra disso? Eu lembro. Agora, quando o time ganha tudo, tá certo? Como o Corinthians ganhou em 2012, geralmente no ano seguinte é complicado. Bom, mas é ridículo não classificar para as finais do Paulista? Tem a dúvida. Óbvio que é. E chegando para as finais do Paulista, se São Paulo e Corinthians estiverem na jogada, vão estar lá com o melhor dos seus times para atuar. Porque o Ituano foi campeão paulista, hein? E o Ituano foi campeão. O favorito. Não, o Ituano não é o favorito, não? Pra começar. Só a verdade. E um detalhe, desculpa, Gê. Doriva. O Ituano foi campeão com o Santos jogando um baita futebol. Campeonato inteiro. E o nosso discurso de cada ano, né? Não vale nada, mas porra, não vai bem, todo mundo desce o cacete. E o Arouca, seu Bento, tem alguma coisa? O Campeonato Paulista. Vai entender. Tá na expectativa ainda. Eu acho que o Arouca vai contratar. A advogada dele acabou de dizer assim, ó. A decisão pode... Deixa eu botar o óculos aqui, peraí. A decisão... Tá sujo, ó. A decisão pode ser tomada a qualquer momento. Basta algum juiz apreciar o pedido. Eu acho que no Santos ele não joga mais, hein? Né, agora já causou. O Santos não joga mais, coisa, já difícil, né? Difícil já jogar. Já que falamos do Santos, né? Let's go! E aí, seu Ben? Vou pôr na justiça lá também, mas, né? Já pôs. O Elano está em casa novamente, pela terceira vez. Voltou. Elano voltou. Então tem o Ricardo Oliveira, né, RG, que tá no... Chiquinho... O Chiquinho, o Elano, Elano e Ricardo Oliveira. Então essas são as contratações do Peixe. E também o Edu Dracena também tá saindo fora nesse mesmo esquema aí de alguns outros jogadores. E como você queria que ele fosse pro São Paulo, mas você ofereceu pro time errado, ele deve ir pro Corinthians. Falei ontem, né? Falei, vem pro Corinthians, cai bem. Vai mesmo. Pode vir. Que então, coisa, mano. Edu Dracena, será muito bem-vindo no Corinthians. Zagueiro experiente, joga bola. Eu gosto também. Você gosta, né? Ainda mais o meio campo ali, quando você tem ali na frente da zaga ali o Ralf e o Elias, velho. O Ralf. Edu Dracena nem precisa correr muito, ele vai. Tem que jogar na sobra quantos mesmo. Quantos anos que ele tem, hein, malandro? Ah, já muitos. Tem mais de 30, mano. Ali é só piscar a fralda, hein, malandro. Mas melhor que o Felipe, ele é. Você também é. Aí é só piscar a fralda, viu, malandro? Eu tô tentando fazer um empréstimo lá na BV, seu Bento, pra ver se ajuda lá, né, se colabora. Mas vamos ver o que que acontece. Continuo achando muito estranho, né, essa situação do Santos. Ah, o Marcelo Teixeira, que tinha manifestado durante o período de eleição que não gostaria de se envolver mais, não queria, depois queria, depois não queria, mas agora parece que voltou e está lá, né, junto com o Modesto lá. Vai botar então, dinheiro de novo? Benjamin, você não tem a dúvida, velho. E aí, né, deve botar um... Quer dizer, ainda deve ter pra receber lá, né? Porque era dinheiro pra cacete que o homem tinha lá. Mas sabe como é que é, né? Volta, bota mais um dinheirinho. O Santos vai nessa pegada aí que tá... Nessa toada aí de trazer, repatriar esses jogadores por um valor menor e vai se desfazendo aí dos valores maiores. E é o que parece que tá pintando. Né? Elano assina amanhã. É. E com relação aos jogadores que... E vão para a justiça, pelo menos hoje não teve mais notícia de nenhum, só os três mesmo. Né? O Mena. Por enquanto, até agora sim. O Mena, é só o Aro... moleque da Copinha. E o Aranha. O Mena, o Aroca. O Aranha. O Aranha é o que dizem que ele tá. Não apareceu nos treinos, né? Então, mas um. Até agora. E o Muricy? Nem. Muricy? Entrou. O oficial do Muricy não tem nada a ver. O Muricy tá fora do Santos. Faz... Não, mas entrou alguma ação. Ah, não. Sim, lógico, ele vai pegar o dinheiro dele. Sacanagem do Muricy. Eu tô falando dos caras, cara, mano. O cara ganha mó grana. O Santos já tá mutuado. Eu não entendo isso. Os caras trabalham, fazem o que tem que fazer, não recebem. Aí os caras têm todo o direito, o dever e obrigação de entrar na justiça. Aí vem os caras falando, sacanagem. Não é, mano. É como você ver um mendigo na rua e jogar água na cara. O Muricy, cara, o Muricy, ele foi chamado pra trabalhar no Santos. Deu uma de mano agora. Chegou lá. Sentou, foi mal, fizeram uma oferta pra ele, assinaram, velho, tem que pagar, cara. Mandaram o cara embora pro telefone, pagou comida lá. Ó. RG, mas com relação ao Muricy, ele trabalhou no Santos, eu acho que quando o cara trabalha, ele tem que receber pelo tempo que ele trabalhou. Mas com relação ao Arouca, ele pode, segundo a justiça, reivindicar os meses que ele tenha recebido do Santos também, até o término do contrato em 2016. Isso eu não sei. Ele pode fazer isso se ele quiser, RG. Eu acho que é muita sacanagem por parte do jogador se ele fizer isso. Ele tem que receber o que ele trabalhou, isso é fato. Até aqui ele tem que receber. Agora, daqui em diante, eu acho que ele poderia abrir mão do contrato que ele tem a receber do Santos. Por quê? Principalmente pelo fato dele já estar acertando com o Palmeiras, Sombra. Porque eu acho que o jogador... Fala sério, isso é brincando. Falando sério. Eu acho que o cara, quando tem pra receber, Sombra, por exemplo, o que ele já trabalhou... Mas não foi por má fé, Sombra. Não foi por má fé. Eu acho que é má fé quando você tem o dinheiro e não paga de propósito. Quando você vai lá e age com duro. Mano. Com relação ao Santos, eu não vejo má fé. Sabe por quê, Sombra? O Santos, ele pode chegar com o Arouca, pega e falar, Arouca, não precisa disso, a gente libera você pro Palmeiras. Não precisa de liminar, pode já negociar com o Palmeiras. Aí a gente já libera isso e a gente tenta acertar o que você tem pra receber até agora. Tá certo? Não sei se são... 5 meses, 6 meses que o Arouca não recebe no Santos, não sei qual é o número exato de meses, mas o Santos ele poderia negociar um parcelamento, tá certo, dessa dívida que tem com o Arouca. E o Arouca abrir mão. O Arouca abrir mão do restante do contrato. Ô, mano, você é meu funcionário. Sim. Eu tô devendo pra você. Eu chamo você. Falo, mano, isso numa segunda-feira. Aí eu falo, mano, sexta-feira o seu dinheiro vai estar na conta. Você me dá um prazo, me dá um crédito até sexta-feira. Vou pagar. Porra, chega sexta-feira, velho. Você vai lá. Nada. Você vai fazer o quê? Eu acho que esse tipo de análise, ela não pode ser assim tão simplista. Porque, por exemplo, uma coisa você fala, mano, seu salário vai estar aqui sexta-feira e você não me pagar, e eu vejo que você tem dificuldade e não conseguiu pagar, não é porque você então, não quis. Então eu não vou te prometer, mas mano. Mas é que tá, RG, você pode fazer um planejamento e conversar com a sua gerente e ela fala, pode ser que sexta pingue, você vai passar o posicionamento da gerente. Favor, que não quis. Tá certo? Agora, com relação ao Arouca, RG, eu até entendo, eu sei o que o Ben já tá falando e eu concordo em partes com ele, mas eu acho que nesse momento delicado, principalmente pelo Santos ter feito muito pro Arouca, porque, ó, o Santos tirou o Arouca do buraco. Do buraco. O Arouca tava encostado no São Paulo, desacreditado. Não. Será que esse Arouca é tudo isso mesmo? Não. Tava sim. Não, ele tinha sido. Encostado. Ele tava no, tá na reserva. Não, ele tinha sido tava na reserva. Tá certo? Reserva. O Arouca tinha jogado muita bola no Fluminense, no São Paulo ele tava desacreditado. Tava encostado, ninguém lembrava do Arouca lá. Todo mundo mas será que esse Arouca não é fogo de palha? Fez uma boa passagem pelo Fluminense ali, mas no São Paulo, quando chegou pra jogar, não jogou. O Santos foi lá, acreditou no cara. Deu o Rodrigo Souto, que na época era um jogador que era muito querido pela torcida do Santos. Todo mundo... O São Paulo fez o Santos de trouxa. Eu lembro desse papo aqui no programa, gente. Tá certo? Aconteceu o inverso. O Rodrigo Souto, que teoricamente era um jogador que ia pra lá pra fazer sucesso, não deu em nada. E o Arouca, que chegou no Santos desacreditado, foi lá e estourou. São duas situações diferentes, pelo amor de Deus. Mas é por isso que ele tem que abrir mão, mano. Eu concordo com você tudo. Gente, eu não tô falando pra abrir mão. Eu não tô falando pra abrir mão do que ele tem pra receber até aqui. Eu tô falando pra abrir mão do restante do contrato que ele tem a receber. Mas isso ele vai fazer, mano. Não sei. Vai negociar. Não sei. Vai negociar com o Lula. Mas o seu julgamento, já é em cima de uma situação que... Então, você não sabe. Então não comenta, pô. Você não sabe. A minha... Eu vou aprender a fazer isso com o Santos. É uma sacanagem. Puta discurso, meu. Eu esperei você falar, agora eu vou falar um pouquinho. Calma, mano. Mas, eu não concordo. Mas nem numa vírgula pra variar. Que o falou. Você não continua lá em Punta Cana? Pode? Eu também vou. Vamos fazer só explicar um negócio. O Santos não fez favor nenhum ao Arouca. O Santos foi lá, fez uma negociação. O Arouca foi lá, jogou. Nunca pisou na bola. Ganhou título. Eu lembro, domingo passado. Ganhou título. Foi convocado para a seleção brasileira. Deu retorno pro clube. Santos não pagou? Problema é do Santos, que se dane. Ah, não pagou porque teve um problema. Teve um problema, caramba. Esses clubes brasileiros agem sim de má fé. Porque se você não tem dinheiro para comprar um negócio, não compre. A partir do momento que eles saem comprando na loucura... Então, né? Eu não tenho condição de comprar um negócio, eu não vou lá comprar, dividir... Você tá ferrando a vida de todo mundo. Ah, depois eu vejo como é que eu faço para pagar. Eu pago a primeira e que se dane. Então eu tô agindo de má fé. Lógico que eu tô agindo de má fé. Todo mundo com peninha do Botafogo foi lá e trouxe o Sidoro. Não tem que ter. Mais ou menos, mal e porcamente comparando, é o cara que fala assim... Ele saiu aí na rua, bêbado, atropelou e matou, mas ele não teve intenção. Coitado. Então, se ele saiu bêbado, ele não teve intenção. Ele sabia que se saísse bêbado, podia fazer isso, não é? Não tem dinheiro. Se você contratar um monte de gente, você não vai ter dinheiro. Sombra, não tem dinheiro pra comprar um negócio, não compre. Lógico. E não joga, não põe com a barriga. Esse foi pra comprar o Luizão ontem, o zagueiro. Esse é o princípio básico. Eu tô falando o seguinte, eu não tô discutindo o valor, eu tô discutindo primeiro o jogador. Eu falei, o Luizão é um baita jogador. Foi o que eu falei, ponto. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro para contratar, quem tem que saber é o Raul Correia, que é o diretor financeiro, eu não sei. Eu já te falei, eu não sou gestor de fundo, gerente de banco. Ele entrou no ar aqui semana passada. Eu não cuido da conta da pessoa física dos caras. O Corinthians, na visão dele, o que foi estipulado, Corinthians, por exemplo, esse ano tem 10 milhões de reais para contratar jogador. Ou seja, já é superior ao valor que ele custa. Então, o que eu estou só querendo falar é o seguinte, o Santos... O Arouca não tem que ter dó de nada, gente. É a profissão do cara, é o trabalho do cara. Trabalhou, cumpriu, fez tudo que tinha pra fazer, que pague, pô. Desculpa, mas essas coisas não tem nem que ser discutida. É direito, porra. É sensibilidade. É direito e dever. Tá devendo. Tem que receber. Eu acabei de receber a informação que o Matuidi também entrou na justiça contra o Santos. Entendeu? Alegando o quê, pô? Acabei de receber. Alegando o quê, pô? Ô, RG. Hoje eu falando com um santista da nossa geração e ele falou assim: por favor, me diga o que tá acontecendo. Falimos. Eu falei: rapaz, tá feio o negócio. Não, mas o santista está apavorado com o que tá acontecendo. Mas, ô Sombra, a perspectiva. Hoje o ano passado foi o Palmeiras. Você lembra o que nós falávamos aqui? Você lembra a situação financeira do Palmeiras? Você lembra a desgraça que tava? Foi o Palmeiras. Esse ano é o Santos. O ano que vem, você não tem a dúvida, vai ter mais. nessa mesma situação e circunstância. Tá feio o negócio. Você não tenha dúvida disso. Mas o RG... Tá pintando. Eu entendo, inclusive, que o Santos é um dos maiores times do Brasil. Tá pintando. É, talvez conhecido mundialmente top 3. Só que tem um porém nisso tudo, cara. É, quando você vê aí, olha, eu acredito que Corinthians, São Paulo e Palmeiras, quando eles estão com um problema financeiro muito grave, eu entendo que tem uma massa torcedora muito maior para ajudar a alavancar isso aí. Mas se, que, de maneira? Lá, de que maneira? Essa massa não vai pôr dinheiro. Não, a massa não, mas não é isso. Já vai por aí. É a tal da cota de televisão, que o Santos recebe menos que todo mundo. Né? Aí na hora do patrocínio de camisa, que já tá difícil para todo mundo, né? Já tá difícil para todo mundo, mas vamos supor que mais para frente começam a aparecer os interessados. Aí vem a empresa aí da China, fala: ô Santos, você tem me oferecer quantos milhões de torcedores? E qual visibilidade? E os demais, qual é que tem? O nego não vai pagar a mesma coisa, entende o que eu tô dizendo? Eu então a chance de arrecadação fica... É por isso que o Botafogo... Eu não tô, aliás, o Santos é muito maior que o Botafogo. Mas você vê, a chance do Botafogo se levantar no Rio de Janeiro, pra mim, é nula. Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. Cuidado com o dragão! Cada um, o Botafogo nunca mais vai ganhar nada. Cada um proporcional à sua situação e à sua família. Certo. O Santos tem aí 5, 6, 7 milhões de torcedores. E você não pode esquecer que o Santos, o problema do Santos não é isso. O problema não são não ter 20 milhões de torcedor. O Santos, ele ganhou... Quantos milhões são, RG? 6, 7 milhões. É, 400 milhões, 450 pouco, milhões com jogadores de base. Então o problema do Santos é gestão. O problema do Santos não é esse. O Santos chegou aqui. O Santos não faliu em 2015. Ou não tá com problema em 2015. Só que precisa estar toda hora fazendo Neymar e Robinho, hein? Não, e não é só isso. Precisa fazer Neymar, Robinho, os médios e ter uma puta de uma gestão. O Santos não tem um estádio do tamanho do Morumbi pra cuidar, pra gastar dinheiro. E não tem um do tamanho do Corinthians e nem do Palmeiras. Ué, o Santos joga só em casa. Quer dizer, mas também então, é arrecada menos que o Figueirense. É o que eu tô falando. Então alguma coisa tá errada. Onde tá errada? É na gestão. Né? Então tem que começar a sair mais, tem que começar a gastar menos, tem que aproveitar. Aí já tá perdendo. Aliás, a gestão de todos os clubes vem sendo muito ruim. Sim. De todos, né? Então, mas aí entra o que você falou. Você tá aqui, o São Paulo, com muito mais estrutura, com muito mais discernimento na sua diretoria, com inteligência, talvez possa sair mais facilmente de uma situação dessa que o Santos não está conseguindo. Cuidado entrou, com o dragão! Entrou, né? Que é isso, Calção? Dragão do quê? Meu, calor, que susto, isso, meu? Meu, se você estiver falando do Palmeiras, eu vou falar, cuidado com o viadinho. O quê? É. O viadinho, o que que é? Unicórnio, eu já vi também. Tá? Você viu também? Ah. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Santander. Olha aí, amigo, você que é fanático por futebol, eu tenho um recado. A Copa América já começa amanhã. É isso aí, olha. Quem gosta de futebol e tem o cartão Santander Mastercard, já pode garantir um pacote fechado de ingresso para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos. É isso aí. E olha, calma, que o melhor ainda está por vir. Além de você comprar os bilhetes antes de todo mundo, você ainda vai ter 10% de desconto sobre o valor de bilheteria. Ó, só que como isso aí é um presente especial da Mastercard e do Santander, você só tem 2 dias para aproveitar, hein? Ó, é dia 14 e dia 15 de janeiro. Então entre no site, anota aí, ó, www.santander.com.br/ promoção Copa América. Então, a partir de amanhã, você já vai saber como você vai comprar online. Lembrando, hein? Só cliente Santander Mastercard tem a venda antecipada nessa quarta e quinta-feira, hein? Então, se você é um deles, não pode perder de jeito nenhum a chance de escolher os melhores lugares e ainda pagar menos. É, que bacana! Então, providencie suas passagens e garanta já o seu lugar para ver o Brasil jogando no Chile. Que coisa mais legal, amigão? Mas fique ligado, hein? Porque os ingressos são limitados. É Santander! É isso aí, é Santander. Estádio 97, da Energia 97. Daqui a pouco vamos ler mensagens não só através do nosso aplicativo, que você tem aí no seu smartphone, como também através do nosso Twitter. Ah, você já seguiu o Twitter do estádio? @estádio97. Certo, seu Bento! Continuando com as manchetes, o oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Corinthians. E aí, Ben? Beleza, e aí, mano? Beleza? Vou falar pra ti, adorei o brinquedo do Harry Potter, é muito legal. É isso aí. Fui no carrinho do Harry Potter. Fui no carrinho junto com o Real. Foi. O Tite que pediu o zagueiro. E tá aí, ó, é do Dracena. Ele pediu na semana, falou que precisava de um zagueiro, confiava no Felipe, mas seria de um outro zagueiro. Mas não chegou ainda, né? Tem todo mundo. Não, vai chegar. Deve chegar, Wilson. Eu acho que deve chegar o do Dracena. Vai nessas do Deve. O Dudu chegou no Palmeiras, hein? É verdade. Vai nessas do Deve, chegou no Palmeiras. Isso aí, eu fui. Mas o Tite aí foi um fanfarrão, hein, velho? Por quê? Porra, velho, você tá de brincadeira. Falar que confia no Dudu é a mesma coisa que você falar pra Ana Jatobá tomar. É, o Felipe. É a mesma coisa que falar pra Ana Jatobá tomar conta de uma creche, mano. Tá de brincadeira. Vai dar zagueiro... tragédia essa Jatobá, velho. Pô, o Felipe aí não dá, velho. Tá de brincadeira. O jogo contra o Atlético eu lembro, hein, mano. Nossa, entrega pra soca, entregou o jogo, rapaz. Pedro Dracena é um zagueiro que me agrada também, cara. É um zagueiro que não tá no auge da forma física, já tem idade, concordo. Mas é muito melhor, tá muito à frente do que os zagueiros que o Corinthians tem ali. Iago, Felipe. É, o Pedro Henrique, o Antônio Carlos, enfim, respeito todos, mas... é muito estranho que o Corinthians vem tendo bom desempenho nas categorias de base e nada sobe nesse time do Corinthians. Mas é que tá, Sobral. Faz tempo isso. Eu acho que isso é complicado. Não é estranho, cara? Não acho que é estranho. E eu vou falar o porquê. Muitas vezes esses times de categoria de base, Sombra, funcionam num conjunto. Sim. Mas individualmente você não vê muito. Individualmente, quando o cara sobe, ó, por exemplo, o Tocantins teve chance. Das partidas que ele jogou, não fez nada. Aquele Giovanni atacante teve chance, das vezes que jogou não fez nada. Lembra aquele Zé Paulo? O Zé Paulo meia, tá jogando no Atlético Paranaense, moleque. Ele foi emprestado pro Atlético Paranaense. Das vezes que jogou também não mostrou nada demais. Sim. Então, querendo ou não, Sombra, muitas vezes essa molecada desponta na categoria de base, pelo fato de já jogarem juntos aí há 4 ou 5 anos, um conhece o outro. Mas individualmente falando, RG, quando sobe pro time profissional... Aí tem que ser muito fera. Que a água bate na bunda, aí que o moleque mostra que é diferenciado. Aí tem que ser muito fera. Então é complicado, velho. Eu não sou a favor igual muitos falam, mas põe a base. Aproveita você aí, tem que pôr a base quando a base tiver qualidade. Quando o moleque for testado e mostrar que é capaz. E você, como mal tem mostrado. Mas tem que usar no Paulistão. Tá sendo mal explorada a base do Corinthians, Nossa, Benjamin. Mas não concordo uma vírgula com o que disse, mano. Pra variar. Mas olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein. Vocês estão discordando toda hora, meu. É pra variar. Os dois? É um absurdo. Os 14 anos de pergunta. É um absurdo um clube que investe tanto na categoria de base, como o Corinthians investe. Uhum. Porque quando o Corinthians não tinha estrutura, lembra? Todo mundo tirava sarro, é o terrão, e o terrão dava jogador pra caramba. Então é alguma coisa muito estranha, é inadmissível que investiu milhões numa estrutura de uma estrutura de categoria de base. Recentemente foi campeão da Copinha. Mas o Andrés, reconheceu, né? Os últimos anos o Corinthians vive um bom momento, quer dizer, não adianta falar, ah não, não coloca o moleque agora, que agora tá na roubada. Né? Quer dizer, tá no filé mignon faz tempo, mais que ano passado não foi uma maravilha, mas é um filé mignon ainda, é uma lua de mel ainda. É uma vergonha que no futebol hoje, que qualquer ser humano sabe que tem que ter jogador da categoria de base, não é possível que o Corinthians vai lá contratar o Jonas do Sampaio Correia, né? É Sampaio Correia. E não tem um jogador da base pra subir legal. É muito estranho. Mas alguma coisa acontece ali, né, Corinthians caminhar na contramão do futebol. Alguma coisa, o Andrés, o próprio Andrés reconheceu uma vez que ele tinha largado a categoria de base. E continua. Mas, RG, com relação a isso, aí eu até acho que deveria explorar também melhor a categoria de base, Benja. Mas pra gente chegar e falar, tem que colocar a molecada da base, a gente tem que acompanhar. Eu não acompanho pra saber se tem um fenômeno lá. Sim. Tá certo? Segunda coisa, Sombra, volto a falar aqui. Muitas vezes o moleque funciona num contexto em que ele já conhece a molecada que joga com ele. Quando vai jogar no profissional ali, quando é testado, inclusive em treinamento... E o Corinthians andou queimando muito o jogador da base, não, vendendo pedaços, viu? Não, com relação a isso aí, sim. É, a diretoria acabou cedendo pedaços aí pra pagar parte de jogadores aí que atuam no profissional. Mas, o problema é a qualidade. Mas pera lá, vamos pontuar aqui. Guilherme Arana tá jogando a Copa São Paulo. Já foi testado no elenco principal e treina junto com os titulares. É minha boca? Lateral esquerdo, comum. Comum. Você pega ali, É, falei também, o Giovani. Menina comum. Atacante. Nossa, o lateral de São Paulo é tão bom. O atacante. Hoje você falar em jogador comum no futebol brasileiro. É bom, sim. Porque o futebol brasileiro é nivelado pelo comum. Não, mas ô Benja, não é uma crítica aqui pra destruir o patrimônio do Corinthians, mas ó, o Giovani teve chances ali, não provou porque veio. Guilherme Arana teve chance, também não provou porque veio. É, o Tocantins teve chance, também não provou porque veio. O Zé Paulo, quando jogou, também, na minha opinião, não provou porque veio. Ô, mano. Eu acho que tem alguma coisa errada, não é possível. Um time que investe milhões na categoria de base e não revela mais ninguém e não aparece mais ninguém. Eu acho que escala a base pra jogar não tem que ser uma regra. Tem que ser quando você tem um cara diferenciado, aí você põe pra jogar. Agora colocar a base por colocar, não acho que tem anexo. Se você esperar um cara diferenciado, é melhor não investir na base. Você não tem que ter diferencial. É uma vergonha o Corinthians não fazer um zagueiro. Uma vergonha, qualquer clube brasileiro hoje, ainda mais esses que investem milhões, o São Paulo que se gaba de Cotia, o Santos que toda hora revela, uma vergonha, o próprio Palmeiras investe milhões hoje na base. O São Paulo subiu os moleques aí. Tô falando, é uma vergonha se não subir. É verdade. O Bob também subiu seis moleques na favela do Rio. Mas o zagueiro da base do Corinthians é o Marquinho. Pra encerrar a manchete Marquinho do Corinthians, não o Sly ninguém, Cooper pergunta, quem é melhor, o Edu Dracena que pode vir ou o Anderson Martins que foi embora? O que você falou? Qual que é a pergunta? Quem hoje é ainda acho o Anderson Martins. O Edu Dracena que pode vir ou o Anderson Martins que foi embora? O Anderson Martins é mais novo, né? Pra mim é o Edu Dracena. Edu Dracena é mais jogador. Anderson Martins é mais jogador que o Edu Dracena. Pelo nome, Sombra, pelo nome, os dois no auge, Edu Dracena foi mais jogador do que o Anderson Martins. Mas hoje, fisicamente falando, o Anderson Martins é mais inteiro do que o Edu Dracena. É só pra fechar o Corinthians, Sombra. O Corinthians ele já saiu de Fort Lauderdale, indo pra Orlando. Fort Lauderdale, onde o Corinthians foram de busão, né? É, lógico. Estados Unidos, não vale a pena você andar no mesmo... aquela estrada. E aqui é ruim aquela estrada. No mesmo estado, Orlando, né? Orlando, Miami, né? É. Não tem uma curva. Tesão, uma reta. Você sente um porrete, velho. Mas o terreno você pode fazer ali em 4 horas, você faz em 2. Um asfalto maravilhoso. Eu quase dormi no volante lá. Quantas pistas? Um abraço, meu amigo Orlando. Inúmeras. 1.700. Puta, RG. Eu acho que são 6, 7. RG, você olha pelo retrovisor, você não consegue visualizar todas. Ó, o Sombra, pra você ter uma ideia, que aqui é bundão, não dirige nada, ele anda 60 por hora. Lá, uma viagem aí, saindo de Miami pra Orlando. De Miami pra Orlando, uma viagem que teoricamente demoraria 4 horas, ele fez 1 hora e 50. Eu tenho uma ideia, é uma pista muito boa. Essa estrada com o carro com piloto automático. Você dorme. Não precisa botar, tô falando. Você deixa seu filho de 2 anos dirigir. Hoje eu vou levar. Eu fiz isso. Hoje eu vou levar o Gil. Isso. Eu fiz Miami Orlando, o Sammy foi dirigindo. De lá tá lá. Hoje eu vou levar o Gil pra ver a parada da vida. Mas duas informações é com relação ao Corinthians. Aí o Sheik lá nos treinamentos, ele reconquistou a titularidade, ele volta a ser titular aí fazendo a dupla com o Guerreiro no ataque. Onde que tem balada lá em Orlando? Tem várias. Viu? E outra informação, Benja, ratificando o que ele já havia dito aí anteriormente, no final do ano passado, o Guerreiro voltou a falar que no Brasil ele só joga no Corinthians. Tá e certo. Voltou a dizer que no Brasil não adianta outro clube fazer proposta. Você acredita nele ou não? Ele só joga no Corinthians. Eu quero que você repita a primeira informação. Primeira informação é que o Sheik, nos treinamentos, ele reconquistou a titularidade, ele forma a dupla titular ao lado do Guerreiro. Vai jogar titular com o Tite e vai jogar muito de novo. Muito bem. Hã? Continuando com as manchetes do estádio 97, seu Bento. O melhor reforço do Corinthians nessa temporada é o Sheik. É o Sheik. Tu sabe qual vai ser o meu treino de resistência lá nos Estados Unidos? Como? Vou colocar os jogadores na xícara voadora. Na xícara voadora. Quero ver quem vomita por último. Ô, quem trouxe aí salgadinhos pra nós? Isso é muito bom, hein? É o com a camisa de São Paulo ali. Olha, pode me chamar de salgadinho, mano. Ah, do Corinthians? Eu não sei. Tem um trio de ferro aí fora. Muito bem, continuando. Por 12 milhões de reais, Osvaldo tá indo embora, hein? Osvaldo tá indo embora. São Paulo embolsa quanto? 6. 6 milhões de reais. Porra, tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Caramba, né? Velho. Tá bom aí o Osvaldo que... Não vai ter o Dudu lá, que seria o substituto, mas... Tá sendo vendido aí por um pouco menos de 4 milhões de euros? É. Você deu uma cutucada agora, né? São Paulo queria contratar. É. Porque talvez já tava essa negociação do Osvaldo. Você precisava lembrar isso de novo? Cara. E é isso aí, Sombra. Nada a lamentar, porque Bruno foi apresentado hoje, lateral direito. Falou que não quer ser lembrado por ser mais um que chegou, né? E não fez nada. É verdade, a lateral direita de São Paulo vem numa. Tem uma coisa enterrada ali naquela lateral direita que não. Tem uma. Quem chega. É. Não, não vê. Como é aquele menino Praga lá, do o... porco, quando vocês Paulo? Levaram ah. o... Ah, mas lá o... Ilchinho. Ilchinho. Pegaram o Ilchinho? O Ilchinho foi bem no São Paulo. Não, mas desde lá... Mas levou a praga. Ele levou a praga junto. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É a maldição do porco. A maldição da lateral direita não é só do São Paulo, não. É não é só do brasileiro. São Paulo, é futebol brasileiro. E a maldição da lateral esquerda? É, eu ia falar aí. E a maldição da terra do repito, nunca, meu. Repito, de novo, é uma vergonha. O futebol brasileiro não consegue produzir um lateral direito e um lateral esquerdo. Aliás, no mundo, você assim, tem, não são tantos destaques na lateral direita, não, né? O futebol brasileiro ficou muitos anos tendo grandes laterais. Na seleção da FIFA, o titular é o Sérgio Ramos, que é zagueiro. O que pintou muito legal foi o Marcelo. Tem gol. Tem gol? Mas desculpa, entre Sérgio Ramos e o Lan, desculpa. Tem gol. Não dá, né? Tem gol. Tem gol de quem, vó? Parmeira acaba de passar o Corinthians no sócio torcedor. Chupa. Não. Fala bobagem. Fala bobagem. Aí, porra. Fala bobagem. Comemorar tudo, porra. Fala bobagem. Bobagem aí. Segura os caras agora. Agora a hora. O Corinthians é o terceiro colocado no ranqueamento. Acabou de perder a posição. Imagina, não fala bobagem. Você fica pegando informações aí nesses blogs de nem que não tem o que fazer, velho. Aí você fica falando bobagem no ar. Pega meu Wi-Fi aí. Fica falando bobagem no ar, né? Você não atualiza? E outra, gente, é esse negócio de comemorando os torcedores. Que coisa de idiota, velho. Desculpa. Ah, mas faz parte, velho. Não faz parte. Isso aí é coisa de idiota. Faz parte. Isso aí é coisa de quem não tem título pra comemorar. Tem jogo logo. Mas o ano começou agora, só que título do que você quer? Ué, mas o ano passado não existiu. Mas aí é o ano agora. O ano de 2013 não existiu. 2010, 2009. Estádio 97 é teu oferecimento de BV financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Também é oferecimento de Poluar, com a Poluar Condicionados, você entra no clima, acesse poluar.com.br. Vamos ao primeiro ouvinte da noite, 3284-7097. Hoje só ouvintes virgens, aqueles que nunca conseguiram falar ao vivo com a gente, dedinhos pra dar aquela reciclada, né, velho? É verdade, reciclar sempre é bom. Assim sempre... como o Big Brother Brasil precisa reciclar. Vamos contratar. Começa hoje o Big Brother? Não sei. Não. Hoje? Tá louco, Rudy, não. Você que Oi. Trabalha lá, você tem que saber, meu. Ô, tem um amigo meu que vai entrar nesse Big Brother aí. Ah, mano. Brincou, qual que é? Vai mesmo? O Zé, mano, corintiano. Sério mesmo, mano? Opa. Que perigo, hein? Vai entrar lá, que mano. Que merda, é o cara legal, mano? É, gente fina, mano. Quem diria, hoje o cara tem até amigo que vai pro Alô? Big Brother. Alô? Tô um real na conta, RG. Você é idiota? É quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Edson Roncone. Oh, você deve estar dormindo mesmo, velho. Pela voz aí, Roncone. É auxiliar do Osvaldo. E ô Roncone, quantos anos? 60, mano. 60 é RG número 2, o Roncone. Nada melhor que estar na praia. Edson, né? Luiz Roncone? Depois do almoço, tirar um Roncone, velho. Já ligou? Ninguém ouviu a piada da RG. Ô amigão, qual o seu nome completo? É Edson Luiz Roncone? Não, Edson Roncone. Edson Roncone, porque a produção achou aqui Roncone, que você já teria ligado. Hoje é dia dos ouvintes virgens. Ô, seu mano, uma vez eu jogando bola na rua, sabe o que eu fiz, seu Sombra? Roncone o tampão do dedo na guia. Fui jogar bola, chutar. Você já fez isso, mano? Já, várias inúmeras vezes. Né? Bacana era, né? Jogando na rua. E ô, Roncone, Oi. Qual o seu bairro, por gentileza? É Vila Leopoldina. Morei na rua Guaipá. Guaipá. E é sinal, bem próximo, né, Jorge? Por sinal, a Vila Leopoldina é um bairro que nos últimos anos cresceu muito. Grandes empreendimentos ali perto. Verdade. E ali também, se eu não me engano, não sei ainda, mas tinha um programa de incentivo da prefeitura para as empresas que vão ali para aqueles lados lá perto do Ceagesp, não tem não? Não, Benjo, agora que toda aquela parte que é do Ceagesp, o entorno do Ceagesp. Na verdade, todos os terrenos hoje já estão comprados pelas construtoras, é o que o pessoal diz. Foi desativado então, já o Ceagesp? Não está desativado. Mas vai ser. Mas é um projeto para que ele saia, vá lá para Jordanésia, ali no esquema do Rodanel. Né? Mas das enchentes. Mas tinha esse negócio de incentivo para as empresas que iam para lá, não tinha? Mas isso há muito tempo. Né? Mas tinha. Faz um bom tempo aí. Há uns 30 anos. É verdade. Ô, Roncone, só um detalhe, antes de você falar. As pessoas precisam ter noção, às vezes não tem nada mais cafona que você usar uma camisa xadrez com listado. Ah, o Mota tá usando, pô. Ah, é o Mota, assim? Não vi. Mota, pô. Camisa o quê? Você misturar o xadrez com listado, eu vou te falar. O estilista que fez essa camisa dele tem que ser preso Prisão perpétua e cadeira elétrica. Mas você acha que tem estilista que faz isso? Não. Pra mim foi um açougueiro. E tava no momento lá, não tinha carne, ele falou, vou fazer uma camisa. Ô Roncone, mas pro nosso ranking aqui das profissões no estádio 97, o senhor trabalhava com o quê? Bom, eu atualmente sou, eu tenho uma consultoria. Consultoria o quê? Financeira, jurídica? Tem uma voz bonita, menina, né? Menina, não. Você poderia passar essa consultoria financeira para os clubes, hein, Roncone? É, então, né? Eu acho que agora é aquela famosa vez dos diretores, né? Em que o pessoal de planejamento, o pessoal financeiro tá se sobressaindo nesse tipo de mercado. Sim. Verdade, hoje o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, o país ele está passando por um momento difícil, né? É, isso é verdade, mano. Eu acho que cada vez mais você tem que estar atento às oportunidades e estar sempre esperto nessas situações, porque hoje uma vacilada econômica aí que leva aí a um prejuízo fantástico, né? Joga pro buraco. Pô, mano, eu tava vendo que o Alex do Internacional ganha 750 pilas por mês. É brincadeira, é muito dinheiro o futebol. Ah, mas pagaram, ué? Agora não conseguem mais arcar, né? Tá estourando aí, pô. Ô, Roncone, que time você torce, Roncone? Pois é um prazer enorme estar falando com vocês, mas eu tenho uma ausência sentida aí pra gente bater um papo. Porra! Porra, velhinho! Porra, velhinho! Exatamente. Ah, tão mas mesmo. Já volta aqui, pô. Mas você fala com a avó. A avó conhece tudo. Tamo aí, Rúdio, tamo aí. Olha, fala com a avó. Como é que você tá feliz? Tá dando F5 aí no computador? Como é que você tá? Então, Rúdio, sabe o que tá acontecendo? É raro o ano do centenário. O ano do centenário é agora. Mas posso falar uma coisa? Não foi 2014, é 2015. Pegadinha no malandro. O ano do centenário é o ano da Fênix, da a revivência. Como é que chama? Da ressurreição. A ressurreição. Revivência. Ressurgiram as cinzas de escamação. E agora você. E as contratações que tá vindo? Você conhece a maioria? Tá gostando? Tá feliz? Olha, eu acho que dentro das possibilidades que se tem aí no mercado, eu acho que dessa vez o Palmeiras tá fazendo a coisa certa. Ele está tendo algumas apostas, outros que já são jogadores que já produziram alguma coisa nos seus outros clubes. E está vindo aí algumas figurinhas carimbadas, né? É o Zé Roberto. É, o Zé Roberto é o jogador mais experiente, não é? É, tem o Dudu aí agora, né? O Dudu tem a sua experiência, mas lógico, longe de ser um veterano, é novo ainda, mas já passou pelo futebol do exterior. Jogou no Grêmio, que é importante. Jogou no Grêmio no ano passado. É, o Zé Roberto dá um equilíbrio. Tem algumas apostas, por exemplo, aquele Gabriel, volante do Botafogo, que surgiu bem no Botafogo. O zagueiro que veio do América, todo mundo fala bem. O zagueiro, eu nunca vi, o Vitor Hugo, que até o Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de São Paulo, falou que é bom jogador esse zagueiro, Vitor Hugo. Esse Kelvin, jogador que estava no Porto, eu gosto. Veio emprestado por um ano. Ele também, na época, diziam, era um garoto promissor quando estava no Paraná Clube. Só que ele foi direto do Paraná Clube para a Europa, né? E agora tá vindo. Aí você fala, pô, mas poderia ter mais jogadores experimentados, né? Mais realidade. Mas não tem, o futebol brasileiro não tem. E viu, vó? Hoje teve treino. E o Zé Roberto foi pra esquerda, viu? Ah, pra meia, né? Ele foi. Não. Pra lateral. Fala. É exatamente isso que eu não concordo. Acho que o Zé Roberto, ele tem uma experiência fantástica. Que não é o cara pra ficar correndo na lateral esquerda. Concordo. Não tem essa. Ele tem que estar lá no meio. Ele tem um passe técnico muito bom. Lógico. Calma, foi o primeiro. Não é possível que o Oswaldo não veja isso. Ô, Norberto, deixa eu falar uma coisa. Na hora que ele foi escalado, é assim que fala, né? Sim, vovô. Ele foi escalado, o lateral esquerdo estava sendo apresentado, entendeu? Não tinha jogador pra fazer. O Filipão no Grêmio, ele tava jogando de lateral esquerdo e tava jogando muito. Não, mas ele começou no meio. É que o término do Campeonato Brasileiro foi deslocado. Mas é que tá. Eu penso assim, de segundo volante. Acho que o Grêmio também jogava com três zagueiros. É, facilita, era. Facilita. Tava jogando com três zagueiros, então ele não voltava tanto. Era três zagueiros e um monte de volante. Então o lateral ali era decorativo. Ele fazia um falseta. É, um falseta. Mas ali é o seguinte: uma coisa que o Palmeiras vai bem, viu, Roncone? Eu acho que é o seguinte: a chegada desses outros jogadores, Alan Patrick, próprio Zé Roberto, Dudu. Eu acho que vai ter um acréscimo na produção do Valdívia, porque acho que ele vai pensar assim, porra, se eu me encostar aqui, eu rodo, eu sou obrigado a produzir mais, porque tem gente na minha posição que também é competente do Valdívia. Se ele quiser ficar, né? Eu tava lendo hoje que o Valdívia não participa do primeiro jogo. Isso. Que vai ser agora, dia 31 de janeiro. Ele vai pro camarote do carnaval lá no Que eu sei, viu? Talvez nem pro derby ainda. Norberto, o que eu sei é que ele só volta em março, viu? Porra. É verdade. Porra, mas. Gente, será que precisa o Palmeiras. Se coçar, né, o Se o Palmeiras conseguir montar um time agora, no mínimo competitivo. No mínimo competitivo, né? O que não vinha montando. Primeira coisa que o Palmeiras vai fazer é tentar se livrar do Valdívia. Ou pelo menos é o que teria que fazer. O Palmeiras está rezando para vir uma proposta. É claro. Mas não vem? Mas não vai, não vai. Não tem renovação. Já veio uma proposta da Arábia aí que ele não está aceitando. Ele está preferindo ficar. O Roberto Matos disse que não quer vender ele. Eu não acho que o Paulo Nobre... Alexandre. Mas eu não acho que o Paulo Nobre está rezando para vir uma proposta para o Valdívia, não. O Paulo Nobre hoje está claro e evidente pelos reforços que ele está trazendo aí que ele quer o Palmeiras forte para disputar títulos. E o fato do Palmeiras estar forte, muito passa-se pela presença do Valdívia em campo. Eu acho que isso pode fazer ele crescer de produção, mano. Ele, tantos ele bons é jogadores vai fazer ele crescer de produção. E outra coisa, aí vai ser aquela Aí vai ser aquela coisa. Okay. O elenco vai rachar, jogar, correr, se matar. Aí o Valdívia entra um jogo, dá dois passes. Aí esses de dois passes e um gol, rende 3-4 meses. Aí a galera vai falar, não, mas o Valdívia quando joga faz a diferença. Mas o elenco é melhor que ano passado, Benga. Ó, ano passado tinha o Bruno. O elenco é melhor, ô vó. Para. Mas o cara precisa jogar. Não adianta ter um elenco melhor se ele joga uma partida cada seis. Não, eu sei, mas sem ele, o Palmeiras pode ir bem, viu, Sombra? Porque, ó, ano passado tem o Bruno Cheda, o Malzinho, tem o Bernardo Doido e tinha mais um. Aí o Felipe, o Slip Menezes. Agora tem o Rabinho, o Alan. Alan Patrick. tem o Dudu. Tem o Calvin agora. É, pra quem não sabe, o Alan Patrick foi contratado hoje pelo Palmeiras. É, então. Viu, Norberto? É muito melhor o meio de campo hoje sem o Valdívia do que era, concorda? Agora, o Alan Patrick, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Eu não vejo esse futebol todo também, não. É bom. Bom, também não vejo tudo isso. Mas é melhor Patrick, que o Bruno Cheda, Alan Patrick. Sim, eu falei, é a página 1 também, não adianta ele é bom. Fazendo... Tem um jogador no Palmeiras que, se bem aproveitado, pode ser melhor que ele. Eu acho que o Alione... Ele teve aquele problema contra o Goiás. Se o Osvaldo olhar pra ele direitinho, ele tem vaga no time. Ele é bom jogador, ô Alione. Então, Portugal, nessa questão dos argentinos, ninguém tá falando mais nada, né? Dos quatro argentinos, né? Então, onde que vão encaixar esses caras? Então, o Tóvio tem uma proposta do Boca Juniors que definiu hoje. Mas é o Palmeiras, único que não pode ir. Palmeiras não quer liberar. Nem ele, nem o Alione. Eu tô sabendo que não quer liberar. O Alione, ele teve um problema interno no Palmeiras. Aquele jogo contra o Goiás, ele foi expulso quando o jogo tava 5-0. Muitos jogadores líderes do grupo do Palmeiras chegaram no cara no vestiário e falaram, você deixou a gente andando aqui, não podia ter feito o que fez. Aí ele foi meio queimado no grupo. Agora, se o Osvaldo souber trabalhar e trouxer ele de novo, acho que ele é um grande jogador. O Alione é muito bom jogador, jovem. O Palmeiras tem que aproveitar ele. Bom jogador. Até o menino da base. Talvez seja agora a oportunidade. É, ele é bom jogador. Ô, Norberto, você assistiu a Copa São Paulo? Sub-25? Norberto. Sub-25. Você assistiu aí os meninos? Tem o Gabriel Jesus? Não, mas o reserva dele é que fez a escola aí, que fez a melhor partida dele. O meu nome do cara é Lambert. Christopher Lambert. Sombra, portanto, o menino, esse Jesus deve não jogar muito, né? Hã? O Jesus vai ficar esperando o tempo aí pra jogar. Por quê? Tem tanto reforço vindo. O menino da base agora não sei se vai jogar, né? Eu acho que esse é um outro problema também. Com todas essas 14 que estão chegando e talvez mais uns dois ainda que vem, isso vai atrapalhar um pouquinho a molecada da base, né? Aí, tive informação agora que o Alione, obrigado ao Rafael Bubnik, que o Alione jogou de titular hoje no treino. E fez gol, é treino. Bom, Edson, grande abraço pra você. Bom 2015. Obrigado, Sombra, aí pra vocês também. Muito sucesso pra esse ano de 2015 aí. E a gente continua aí fã de vocês, tá? Obrigado. Tá certo. Alô, velhinho, together. Um abraço, cara. Valeu. Um abração pra vocês aí. Um grande abraço. Até logo. Tá, participação do palmeirense Edson Roncone aqui no Estádio 97, direto da Vila Leopoldina. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de... Calma, mano, não morda esta coxinha. Você vai falar da Bozano agora. Não, não tem problema não, Sombra. Não morda esta coxinha. Inclusive, Sombra, agradecer aqui ó, o Miller, o Leonardo e o Thiago, que trouxeram mantimentos pra gente aqui. Salgado. Oh, de obrigado. Ótima qualidade. Mano, eu tenho um salgado aqui, você quer, menino? Não, o seu não, obrigado. Mas o Aguinaldinho. Fala, menina. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? É verdade. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigos, Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você fazer aquele topetão bonitão. E além de tudo isso, Agnaldinho... Igual a Bozano, beijo, é, igual dele, beijo, ó. É, que bonito. É, Benjamin. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai checar agora a sua axila e não vai estar pingando, parecendo uma piscina de bebê. Meu Deus, que nojo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. Sabe quem faz a barba com Bozano? Quem? É, Jorge Carmelo. Boa! É, boa noite, Carmelo. É, boa noite a todos vocês. Uma delícia estar aqui com vocês aqui na Heresia. E aí, Jorge? Olha, essa musiquinha é boa demais, sabia? Vai tocar na programação daqui a pouco. Jorge, vamos ouvir Carmelo, o Pablo aqui cantando Um Final Feliz. E Lucas Luco, Pro Teu Olhar. Olha que gostoso. Já ouviu já, mano? Não, graças a Deus. Pior que o Rudy gosta desses lixos aí. Coisa delícia. Fala, Marinho, fala, fala. Já tocou na sua vida Luan e Vanessa? Luan e Vanessa? Ah, eles são os principais pilares aqui do Heresia Alegria. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá rolando ainda, viu, Sombra? Porque estamos no verão agora aqui no Brasil. Ah. E tá rolando o verão. Ó, daqui a pouco as fotos do Ano Novo na Cachoeira da Imigrantes. Todo mundo que curtiu lá. Foi muita gente, Carmelo? Foi muita gente? Foi muita gente. É, a gente fez Ano Novo lá. E outra coisa, a gente mandou revelar as fotos, né? Daqui a pouco tá chegando aqui. Peraí, mandou revelar as fotos. É, mandamos revelar as fotos, né? Porque Mas a máquina tava quebrada? Vocês pegaram a do Edmilson? Não, exatamente. O Edmilson, ele deixou tudo escuro lá no estúdio. Ele tá revelando agora as fotos. Daqui a pouco a gente vai tirar foto das fotos e botar no site. Nossa, tá? O Tobias passou por lá? Ah, o Tobias. Tô passou? Sabendo dele. É, ele existe mesmo? É, dizem que sim. Então foi ele que bagunçou tudo. É. Ó, então tá rolando o verão aqui da NZ, Ligueira das Cidades, tá bom? É. Na melhor praia de São Paulo, Bertioga. Muito bonito. Só gente bonita. Eu só pra reprisar pra quem não ouviu, a gente tá lá bem legal com um palco, bem bacana, em cima da nossa pampa, o palco de axé. Tá em cima da nossa pampa. E a Edneia decorou com papel marchê, né? Marchê? Então, o quê? Papel marchê. Marchê? É. Não é marchê? Marchê. Exatamente, marchê. Esse mesmo, Ele tem todo um jeito especial. É, o Carmelo, ele é todo... Todo bonitinho. É pra essa audiência gostosa. Você imagina esse moleque com postura. Deus do céu. Tava na Broadway. Ó. E ela decorou com papel machê, só que choveu, viu, Sombra? Infelizmente choveu. Mas aí ficou uma merda. Não, mas a gente decorou no papel machê. A gente decorou... Não, a gente decorou com saco de lixo, tá muito bonitinho com as cores da rádio. Também tem o nosso inflável lá, viu? Mas você tá vendo as cores da rádio? Sei. Tem o azul. O azul, tem o magenta. Onde vocês arrumaram o saco de lixo com o magenta? Não, a gente usou, porque o papel machê, quando ele molha, ele solta tinta. Ah! A gente aproveitou já cair em cima do saco e aí ficou... Aí tingiu o saco. É. Não, e não tem só isso, não. A Heresia tá com uma estrutura sendo muito legal. É. Obrigado aos patrocinadores, a barraca do Zé aqui na frente, o dog do Roberto também que ajudaram a gente. Tem o nosso inflável lá também, viu, Sombra? Ah, o inflável. Bonito, tá bonito, inflável? É, um bestigão com adesivo, muito bonito. Pode passar lá, muito legal. Olha só, e o Benja não tava aí, eu vou falar pra ele, viu? É. Quiser levar as crianças lá, viu, Benja? A Edneia tá ensinando a fazer tatuagens de rena pras crianças lá. E fritar queijo coalho. Ah, meus filhos adoram as duas coisas. Olha, que legal. E outra coisa, viu? O queijo coalho depois dá pra ficar assim. Tá. Não, você sabe qual é o maior sucesso do verão lá? É. O nosso professor de axé. Quem? Quem? Que tá diretamente... Edmilson. Não, senhor. Diretamente de Porto Seguro. Quem? Edberto Perna. Edberto Perna. É. Ele tá dando aula de axé lá. Ele é um fenômeno, viu? É. E ó, vou te falar, Sombra, à noite, ele dá aula de capoeira. É. Eu fui ver ontem. Cara, ele parece um pirocóptero. É muito legal. Ó, parece um pirocóptero. É. Enfim, só pra terminar aqui, olha só, promoção aqui que a Edneia acabou de passar, RG. É. É legal. Olha, é legal. Os primeiros três Monzas 93 que passarem agora lá. Mas ó, quero falar pra você, tem que tirar aquele cheirinho de carburador velho, senão a gente não vai dar prêmio pra você. Os três primeiros Monzas 93 que passarem agora lá vão concorrer a um biju com o logo da rádio. Um biju? Biju? Com o logo da rádio. Mas é bom biju, Carmelo. É, então... Você logo, gosta? Logo eu gosto de biju, nossa, cara. É delícia. É só ruim quando cola no céu da boca, é, mas é ruim. Não, mas é bom, é bom. Mas o nosso não, a gente dá água lá também, você pode tomar. Então assim, vai concorrer. Os três primeiros Monzas, hein? São os copinhos de água potável? É, a gente tem ali, a cachoeira termina bem na praia, ele é bem gostosa a água. É copinho de água, se é potável, ele é outro departamento. É um jarro d'água. Não, sabe por quê, Sombra? Eu tava assistindo o Sobrevivente outro dia e ele pega a água da cachoeira. Então eu falei, Dinei, pode pegar. Ó, os três primeiros Monzas, 93 que passaram, vão concorrer a um bizu com o logo da rádio, uma pipa, uma lâmpada e um pote de cola. Um pote de cola? Peraí, uma pipa. Aqui é a cola. Uma lâmpada. É. E um pote de cola. Um pote de cola. Mas você pode a cola pra quê? Pra você poder fazer o seu cerol. Não, mas isso é perigoso. Não pode usar mais cerol, Carmelo. Não pode mais? Não, é proibido. Cancela. É proibido, pô. Tá louco. Isso era uma promoção pra crianças? É não, isso é uma promoção pra quem tá ouvindo a rádio. Não sabia disso. Esquece o cerol. É verdade? Pô, nego porra. Perde a cabeça. Então só a cola. Só a cola pra você colar a pipa. Pra fazer a pipa. Exatamente. Mas a gente não induz a nada, entendeu? A gente dava a cola e a lâmpada, é diferente. Ah, entendi. Mas tudo bom. Aí você faz o que você quiser com a cola e com a lâmpada. Né? É o mano que tá falando. O que foi, mano? Ué, o ouvinte que também tiver com fome aí também, quiser dar uma cheirada na cola pra passar ali. Cuidado, viu, mano? Mas é verdade, RG. Passa fome? Passa. Porra, traz um tubo aí também pra tomar fome. Mas é verdade, velho. A molecada que cheira cola de sapateiro aí é pra matar fome. Obrigado a oportunidade aí. Sapateiro nunca tem fome. Não, queria agradecer ao Kleber Mariano, tá? Que tá ouvindo a rádio. O Mariano Kleber, o Edigovaldo, o Edigovaldo Júnior, o Edigovaldo Neto, o Binho Osvaldo e a Neuzi Cré, tá bom? Muito bem. Obrigado, Energia e Alegria da Cidade. Valeu, essa é a grande família da Energia 97. Valeu, Carmelo. Estádio 97 aqui da Energia, trazendo informações com o senhor Mano. Ô, Sombra, lembra aquele menino aí, o Felipe Anderson? Claro, tá fazendo sucesso. Tá, né? Ele gravou um CD? Não. Ele gravou um CD, jogou uma música? Tem nome de sertanejo, né? Felipe Anderson. Tava fazendo sucesso. Lá na Itália. Ele jogava no Santos, agora ele tá jogando aí na Lazio. É verdade. Só que o moleque agora não tá tranquilo não, viu, Sombra? O moleque tá sem sossego, velho. O pai dele foi preso, velho. Ah, é? É, o pai dele foi preso acusado de matar duas pessoas depois de uma briga, mano. Que horror. Felipe Anderson? É, caso dos brasileiros que estão lá em Cancún, meu. O quê? Um que morreu, o irmão tá escondido. Vocês não viram isso? Ele deixou gravado umas mensagens pelo WhatsApp. É? Muito estranho. Estranho, cara? Ele tava andando com uma russa ali. É, não é? Complicado, mano. Eu vou te falar em Cancún, cara. Pô, você vai lá. Russa dá medo, né? Uma russa assim, você fala. Tô com medo. Ó, quando você vê uma russa. A russa não dá medo. Dá medo é quem anda com as russas. Não, mas é que tá. Quando você vê uma russa. Quando você vê uma russa ou alguma mulher vinda de um país nórdico, velho, te dando mole, Sombra. Aquela coisa meio albergue. É isso que eu ia falar. Desconfie porque vai te levar pra um desfecho igual o filme O Albergue. Aí, só uma coisa. Tá certo? Vamos tirar teu rim, velho, com uma pinça. Isso, é verdade, velho. Tá louco. E você vai estar vivo e vendo tudo. Fala, vó Olímpia. Não, desculpa, a vó tá meio chata hoje. O Ale, a vó tem que falar. O Ale, meu amigo do lance, que aí também é amigo. O Ale, tudo bem? Ale Abate? É. Gente boa demais. Gente boa da melhor abraço qualidade. Abraço pro Ale. Olha, acabou de cravar que o... Ele adora o Sombra. Mais uma contratação do Palmeiras. Ele sempre falou pra mim, o único do programa que ele gosta era você. É mesmo? É. Ele é gente boa, viu? Valeu. Abraço pro Ale. Obrigado. Falou que o Jackson, o zagueiro do Goiás, fechou agora também. Com o Palmeiras? É, acabou de dizer. Jackson? Que... É. O zagueiro, que era do Inter. É bom. O Corinthians sondou também esse cara. Muito bom. O Santos tava querendo ele. Muito bom. O Corinthians sondou também. Ué, pelo amor de Deus. Ô, velho, você tá falando muito bom, mas tá falando sério ou irônico? Não, é, se contratou... Muito bom. Tá, agora eu fiquei na dúvida. Mas ele é bom zagueiro, sim, Sombra. Esse cara aí é um cara que vai direto pra área, faz gols de cabeça também no Goiás. Se não me engano, ele fez 4 ou 5. Na hora que o Portu e o YouTube chegar, eu pergunto. O Alan Jones, olha, o cara tem nome de piloto. Escreve pra gente no Twitter do Estádio 97. Ele costuma mandar de 4 a 5 mil mensagens a mesma. Tá falando aqui, seleção sub-20, veloz. Não sei que seleção, quem esse jogador está falando. O Márcio Spurs. Caso o trabalhista de Arouca ainda deve estender uma semana. Será que o juiz é santista? Tem que perguntar pra ele. Gente, você acha que o juiz vai se apegar a isso? Mas o Lance falou aqui, viu, Sombra? Que o juiz é santista e ele mesmo pediu pra se retirar porque ele não tinha capacidade nesse caso de Por isso que tá demorando. É mesmo? É verdade, sim, senhor. Sabia disso, não. Tá certo ele. O Igor Mendonça, que segue a gente aqui. Agora eu quero ver o Chiné Lopes, o chileno, viver do DM. Quando o time tá bom, ninguém dá migué. O que será que ele tá se referindo? Algum jogador lá que dá migué, né? Sereno, né? Ô, Sombra, de onde surgiu a expressão dá um migué? Dá um migué. Não sei, isso aí deve ter nascido de algum Miguel que era... em algum momento do passado. Miguel que eu conheço, enganou gente... alguém. Tem um Miguel que eu conheço que é gente fora de série, que é vosso sogro. É meu sogro, que é gente boa. Um santo. Exatamente. São Miguel. Tem postura de padre. Tudo ele tem. Não é? Merece. Coitado, né? Esse merece. Meu Deus, com aquelas filhas. Uma delas. O Francisco Henrique. Vocês acreditam em uma decadência do Cruzeiro? Que o Cruzeiro vendeu ontem o Ricardo Goulart por bilhões de dólares. Perdeu 15 milhões de euros. O primo do Mano foi embora. O primo do Mano foi embora. É. Cinco jogadores. Mas, ó, se o Cruzeiro perdeu o Everton Ribeiro pro Palmeiras... Marcelo Moreno foi embora. Aí fecha a porta. Ah, mas você acredita nisso? Não acredito. Agora, é o seguinte. Eu não duvido muita nada. Gente aí, olha. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo que envolve dinheiro, nunca duvide de nada. Ah, eu duvido. Eu não. Everton Ribeiro no Palmeiras agora, hoje? Ô, mano, eu duvido. Há quem diga que é o seguinte, que o Cruzeiro também tá tendo que fazer, não só porque os caras receberam propostas boas, né? Como do Ricardo Goulart, porque hoje você vendeu um jogador aí quantos milhões? Porra, 15 milhões de euros? Mas o Cruzeiro ali tem 50% só, viu, Sombra? Tudo bem. Mas o que se diz também é o seguinte... A mensagem do Alexandre Matos lá no Cruzeiro foi boa. Sim. É verdade. Mas diz que a situação financeira do Cruzeiro não ficou nada boa. É, mas é que tá. É quando você comenta, monta um time forte. Não adianta querer falar. Vou fazer o bom e barato. Quem consegue fazer bom e barato é o time do interior. Audax, essas coisas. Time grande, quando faz um time bom, Sombra, é caro. Não tem jeito. Cruzeiro, ele ficou ao mesmo tempo. Olha os atacantes. Só pra mencionar atacantes: William, que veio do leste da Europa. Ex-Corinthians. Vocês duvidam que é um jogador que deve ganhar na faixa aí de trezentão? Ah. Não voltaria da Europa ganhando menos do que ele ganha. Exato. Com certeza. Marcelo Moreno, não é barato. Sim. Júlio Batista. Sim. Júlio Batista falou pra mim ano passado. Foi apresentado com carro forte. Ano passado eu encontrei o Júlio Batista no carnaval. Aí tava conversando com ele, falei, caraca, Júlio, se voltar ao Brasil, você tá bem na Europa. Voltei ganhando a mesma coisa. É, ué. Borges. Vocês acham que o Borges ganha o quê? Ganha menos do que três centenas? Eu acho que não. Três centenas? É. Por aí. É caro, hein? Borges é fim de carreira. E é caro, hein? Porque não joga. Mas agora, Dagoberto. Não interessa, mas... Dagoberto. Dedé. Não, eu só tava falando só dos atacantes, hein? Ah, tá. Tava falando só dos atacantes, né? O mais baratinho ali deve ter sido o Ricardo Goulart, que veio lá do Goiás, né? O Everton Ribeiro, que era meio assim, refugo do Curitiba. Mas tem agora Dedé, tem Fábio. Manuel. Fábio goleiro. Até o Ceará, lateral direito, deve ganhar muito. Quem? O Egídio foi embora. Ceará. O Egídio foi embora. Mas o Egídio era naquela condição meio de refugo, né? Mas jogou um. Tô falando de jogadores caros. Você vai ver. Você vai ver 2016. Por falar em Cruzeiro, velho, mas é. 2016? Não rolou. Eu falei aqui. O Brasil tá vendo uma bolha. Na hora que estourar, vai quebrar todo mundo. Dinheiro, os olhos. O que o futebol brasileiro está passando é a mesma situação do Brasil. O Brasil vive 3, 4 anos aí de uma realidade que não existe. Para nada. Qualquer coisa que você vai comprar no Brasil hoje é um absurdo. Uma notícia boa, você igual o futebol. Como o Brasil vai ter que passar um ajuste aí, o remédio vai ser dolorido. Igual o futebol. Você viu um pouco da dose hoje já ou não? O quê? Não, já viu não? Hoje não. É, então vê lá quando você vai começar a pagar de imposto em breve. Vai lá. Vou te falar, chegou meu cartão hoje, eu tô desesperado. Mas vocês também pagam imposto alto, mas vocês querem cadastrar um negócio lá? Não. Negócio de mídia, essas coisas. Não, não é isso não. Você viu que a mira... Olha a distribuição de lenha. Você viu qual que é a mira deles? Não. É na galera do Simples, você viu? Olha o Sombra aí, todo... Abre sua empresa, Sombra, na Suíça. Sai de baixo. Abre sua empresa na Suíça. Razão social do lado da FIFA, mano. Não. Mas, ô Sombra, já que tá tocando indo do Cruzeiro, mano, vocês viram que barraco, mano? O Dedé saindo na mão com o irmão dele na frente do restaurante. É mesmo? Meu Deus. Segundo o Dedé, até ele declarou no Facebook. É. Ele explicou o caso. E ele se machucou e talvez tenha que fazer uma cirurgia. Não, mas não é por causa disso, não. Não? Não. Ele já tava machucado e aí o irmão dele deu esse trabalho pra ele. Segundo o próprio Dedé, ele manifestou aí, Sombra, no Facebook dele, falando que ele tava com o irmão num restaurante, o irmão teria destratado uma pessoa dentro do restaurante. Sim. Ele foi lá e deu uma comida de toco no irmão, o irmão não gostou, meteu um pé do ouvido nele que furou o tímpano. Caramba, tá, cara. Tá certo? As duas saíram lá pra rua, saindo na mão já, RG. Chegaram às vezes de fato, o Dedé aparece num vídeo já deitado no chão segurando o irmão. Nossa. Mó barraco, velho. Imagina se não tava muito louco, cara. Mó barraco, sei lá, mano. Mas o Dedé alegou isso, falou que ele é uma pessoa de bem, que ele quis defender... Vila Maria, hein? O cidadão ali, imagina, Vila Maria. Vila Maria, fala a verdade, mano. Tem não. Coisa minha, Vila Maria. Não tem essas coisas com o irmão. O Dedé, ele alegou, RG, que ele tava tentando defender uma pessoa que, segundo ele, aí não merecia ter ouvido o que ouviu do irmão dele e que ele acabou... perdendo a cabeça, enfim. Pô, e a FIFA? É complicado, hein? A FIFA diz que conta ter achado a base original da Taça Jules Rimet num porão. Agora só falta a taça, a base, beleza. E cadê o resto? Tá no pescoço de alguém. É, deve estar no pescoço de alguém. Será que não tem grisco? Né? De alguém. É. Sobra, será que não tem grisco? Será? Eu vou lá ver, meu. Ou dedo. Ô, calção, né? Vamos trazer mais dedo. Ouvintes. Ouvintes que vêm no oferecimento. Ouvintes virgens, só os virgens hoje. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ué. Alô? Alô? Quem fala? Caio Márcio Giusti. Caio Márcio, ó. Pô, eu tenho um amigão. Ah, não, Giusti não, é Giusti. Giusti. Abraço pro Wagner Giusti, grande Wagnão. E o amigão? Márcio? Fala. Tá ouvindo, vai. Quantos anos? Eu, 42. Aí é RG número 2, 42, o Márcio. Ah, eu penso que em alguns casos a justiça deve ser feita. Gostei, mano. Boa, RG número 2. Consegui baralho! Truco! Oh, primeira vez? Primeira vez. Nossa, beleza, rapaz. Eu já ia tomar uma limada aqui. Falar em baralho, em breve vem o segundo torneio de pôquer do estádio 97, hein? Boa. Pra quem gosta aí de um pôquer, vai ser bem legal, hein? Olha lá, Casão, aquele urubu lá. Ô, meu! Olha lá, se abanando com uma... Sai daqui, aranha! Sai daqui, aranha! Batendo uma asa e se abanando com a outra, olha lá. Sai, aranha! Sai daqui, meu! Sai. Aranha, urubu, pô! Não, tá subindo na minha perna aqui, ó. Quem que tá subindo aranha? Aí? Tomou de aranha aqui. Mas você tá louco, sai. Não tem nada. Não é aranha, daqui, não é aranha, é o... Corre pras montanhas, Tubias, vai! Não é o Tubias. Ai. Ó, amigo. Aranha. Fala, mano. Qual o seu bairro? Eu moro aqui na Bela Vista, perto do... Bixiga, da Vista. Portuguesa. É, eu morei aí perto da Vai-Vai, da quadra Bixiga, da Vai-Vai. Bixiga, grande Bixiga. Um abraço, meu amigo Bababá, comigo. Ô, Beza, você morava perto da minha casa, lá, eu morava lá no Ipiranga, via muito na Chapa. Você morava na Mariano Procópio. Ia na Chapa que tinha, não era do Ipiranga, era ali na Aclimação, perto da Heitor Peixoto. É, mas fica duas quadras, Vila Monumento ali, né? É, duas quadras, tudo não. Colado e misturado. O Heitor Peixoto lá na Chapa pra Vila Monumento, dá duas quadras. Ei, não. Também não é tão longe assim, vai. É, dá três, não dá duas. É. Eu passava ali, que ele tinha aquela igreja lá que pegou fogo também. Ali o Marinho de Vasconcelos. É mesmo? É, uma evangélica. Pegou ou caiu? Não. Não foi fogo, caiu? Não, caiu o teto. É o teto, em cima do troféu do Cacá, tá vendo? Lembra? Caiu em cima do troféu. É. Meu amigo, se teto que cai. É ali na Liz de Vasconcelos, pertinho da Chapa. Ah, cuidado, hein? Fica brincando. É. Então, o que eu conheço dessa cidade. Tá. Foi que legal o Cacá, né? Lembrou da gente, né? Você viu, né? Te mandei o vídeo. É. Eu tinha perdido o vídeo. Deveria ter perdido mesmo. Muito legal. Ele zoou você, mano. Cacá... O Cacá me falou que ele tá no, quando ele tá em São Paulo, no carro. Sempre nos ouve. E ele vai pagar a cara aquela declaração que ele deu. Você não manja nada, né? É. Ele vai ter que se explicar com o diabo. Não! Oh, ai, que horror! Que coisa horrorosa! Faça isso, mano! Aí, mano! Que mano, o quê? Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. É um isso. Fala e o outro escuta. Então ouve agora. Toma um cartão amarelo pra amarelo você por ficar quê? Esperto agora. Eu... Nossa, ué, o cara, você acha que o cara tem Green Pass pra ir pro céu? Você é um jegue, velho. Hein? Você acha que o maluco lá tem vai chegar já bater na porta do céu e falar, sou o Cacá, eu vou entrar nessa? Claro, não, Cacá, pessoal. Todo mundo vai pro purgatório, mano. Mas, ô Márcio. É Caio. Caio Márcio. O Domênico vai pro sanatório. É, esse vai. Esse é certeza. Aí os loucos saem correndo e deixam ele. Vai. Ô, amigão, é, ah, quantos anos você tem mesmo? Se o Domingo for pro inferno, o diabo também sai correndo. Sai, rapidinho. Ô, amigão, quantos anos você tem mesmo? Já perguntou, vou responder de novo. 42. Não, tô perguntando, eu chamou o cara. Não, não, não, você não entendeu. É que a produção me perguntou e eu tenho que repassar a informação pra ele. É, mas qual é a sua profissão, velho, pra gente anotar aqui no ranking? Eu trabalho com comunicação, sou formado em design gráfico. Design gráfico, cara. Design qual é qual foi bom, o trabalho pô. Mais complexo que você já desenvolveu? É que eu, na verdade, eu já tive um e-commerce de vinho e cerveja artesanal, né? Aí, na verdade, o mais complexo que foi, eu desenvolvi de ponta a ponta, desde o layout, o logo, toda a estrutura do site, tinha um sócio também. Mas o produto não era seu. Não, eu vendia, não dá pra ser meu produto, né? Vinho e cerveja, entendeu? Ah, não sei, vai que você tenha talvez aí uma... Depende, vai que você é um vinicultor... Vai que você é o mestre cervejeiro. Vai que você tem uma empresa de design gráfico aí, mas você também curte aí talvez ter uma vinícola, vai que você curte também fazer uma moda é a cerveja artesanal. É, agora a moda é o... Pode ser uma opção. É. Por que não? Você não bebe bebida alcoólica, amigo? Claro, né? Toma. Você, ô amigo, você que é designer, não sei se você acompanha, mas tem uma história muito legal... O cara que fazia todas as capas do disco do Pink Floyd, sempre foram capas que sempre chamaram a atenção, o cara morreu. O Pink Floyd lançou um álbum novo, pegaram um menino, um garoto egípcio, de 22 anos. É um rapaz, né? Nem um moleque, quando ligaram, o moleque na hora nem ele acreditou que estavam ligando pra ele. O último disco do Pink Floyd, toda a capa foi desenhada por um garoto egípcio de 22 anos. Sensacional. Legal, né? Tinha um cara aqui no meu prédio, morreu, tadinho, o cara... Bebia o dia inteiro, morreu de cirrose. Ele fazia as capas do Rita Lee, Barão Vermelho, morava aqui no meu prédio. Por isso que ele bebia, tá vendo? É meio orvilha. É meio louquinho da novela, né? Por isso que tinha que estar cachaçado inteiro. Quem me dera conhecer um cara que é Rita Lee e Barão Vermelho, clássicos da música brasileira. É. Rita Lee é aqui porra, é palestra! Né? Legal, é. Jornalismo! Porra, velhinho! Porra, tá tudo louco! Jornalismo! Ô, Norberto, tá chegando mais um, o Jackson. Olha, de novo? Do Goiás. De novo, mais um? É. O Palmeiras, assim, de hora em hora, o Palmeiras comanda a telecena, porra! Ô, Norberto! Norberto? Alô, Norberto? Fala, Caio. Ah, isso, Caio. Que você tá achando das contratações? Quem que você gostou? Quem que você não gostou? Tá boa a pergunta? Por enquanto, eu tô gostando de todo mundo. Eu gosto muito daquele Andrei Giroto, acho um baita jogador. É mesmo? Giroto, fala a verdade, baita jogador. Baita jogador. O zagueiro também. Vitor Hugo. Isso, muito bom. Tem. Dudu, mais ou menos, acho muito mais nome do que próprio jogador. Ah, mas pelo chapéu tá engraçado, deixa assim, né? Já foi engraçado já, não precisa nem jogar. É, já foi bom. Já foi bom. Foi uma surpresa, né? Chega 9 horas da manhã de domingo, quando eu liguei pro meu irmão, inclusive... Ô mano, eu tenho irmão gêmeo também. Ah, é? Tem, velho? Você detesta o seu irmão ou você se dá bem com ele? Acho que até entrar na faculdade a gente brigava o tempo inteiro, aí depois foi amenizando, aí a gente tá ficando mais amigo. Você assistiu aquele filme Gêmeos, Mórbida Semelhança? Não. É, assiste. Você vai se identificar, o mano se identificou. Mas é univitelino, mano? É, não, nós somos diferentes, cara. Não tem muito esse lance, não. Tá louco, vocês são idênticos. Não tem esse lance, não, velho. A única diferença é que ele é São Paulino e você é corintiano. Não tem essa parada, não. Eu Mas acho você que... sabe a diferença ou não? Não, lógico. Meu irmão é feio pra burro, velho. O que não deu certo nele sobra em mim, ou seja, beleza. Ai, que chique. É verdade. Olha, eu vou falar pra você. O meu sonho é me pegar com vocês dois. Ai, pra cama doida com vocês. Eu vou falar. Hein, mano? A noite no escurinho não dá pra saber quem é quem, meu. É mesmo? Eu tenho esse sonho, é verdade. E o Aguinaldinho, mandar um abraço pro Rogério, taxista que tá ouvindo a gente agora. É nóis, Rogerão, tamo junto. Abraço, Rogéria. Rogério. Rogéria. Ô. Oh. Ai, peraí, perdi nas imitações aqui. Ô. Oh, oh, Norberto? O Norberto é Caio, pô. Caio, desculpa. Caio. Ô, Caio? Fala. Então, já que você conhece das contratações, eu vou perguntar: como é que você armaria o Palmeiras com as contratações que a gente tem até agora? Cara, eu não sei todos de cabeça aí, não. Sim. Mas é. Obviamente, Fernando Praz, que acho que precisa de um goleiro. É, reserva bom, porque não dá pra depender dos que ficaram aí, porque a gente passou muito aperto. Mas eu acho que não pode ser o Aranha, viu? Porque ele não vai aceitar ficar sentado no banco. É, Aranha no banco não faz bem. Tem que jogar. Mas eu não consigo ver muita lógica numa chegada do Aranha. Tenta ser dois goleiros que tem quase a mesma idade. É, o Aranha é moleque. Então. O Cavalieri, que era o goleiro que queria vir, o Palmeiras não trouxe. Mas era caro, ó. Não era, não. O salário dele. De... Não era, não. Não é aquilo lá que as pessoas falam, não é mentira. Ô, vovô, você não trouxe. É metade do que a galera, as pessoas falavam. Mas o Palmeiras não trouxe aquele goleiro Jailson, que é meio novo aí? Ano passado, ele tem 33 anos, esse rapaz. Qual, o Aranha? Não, o Jailson. Eu acho que devia trazer aquele Wagner dos Havaianos lá de Florianópolis. Foi campeão com o Ituano. Goleiro campeão com o Ituano. Deixa aí. Entendeu? Bom, continua seu time aí, Norberto. Norberto aonde? Não, é Caio. Caio, desculpa. Continua seu time. Alô? Então, o lateral do Botafogo. Lucas. Isso. O Tóbio. Também acho. O Júlio César, não. Não. O Vitor Hugo, que você falou que gostou também, né? O zagueiro. É o Vitor Hugo, tá certo. Você já viu jogar o Vitor Hugo? É, eu vi na Série B. E aí? Não, eu gosto. Não é aquele cara clássico, entendeu? É aquele que chega junto, né? Sim. Ele vai disputar a posição com o Natan e com o Vitor Ramos e com o Jackson, né? Que vai chegar. São vários zagueiros, então. Você tem o Tóbio, você tem o Vitor Ramos, né? O Vitor Balls Ramos. É. Tem o Jackson do Pandeiro. O Jackson, que tá chegando do Goiás. Isso. Né? É, olha, eu prefiro esse Jackson chegando. E ele começou no São Paulo, eu tava lendo, sabia? O Jackson. Não sabia. Eu preferia ele do que o Paulo André lá. Esse cara, ele foi mal no Inter. Ele fez um gol contra no Inter e Grêmio. E quase arrebentou com a carreira dele. Ele fez um gol contra de cobertura. Aí ele foi emprestado pro Goiás, fez uma boa campanha, porque o Goiás fez uma boa campanha. E agora o Palmeiras tá contratando. Caiu a linha. Caiu. O palmeirense cai mesmo. Não, olha, um palmeirense. Isso é sinal de agouro, hein? Olha, você aproveitou essa quando piada. Quando cai a linha. Quem riu, viu, né? Aproveitaram, porque agora acabou, viu? Não sei, a última impressão é que fica. Boa noite. Calma. Boa noite, Motinha. Boa noite, Motinha. Notícia do Corinthians, Mota! Corinthians? Cadê as notícias? Você não anotou? Então, veio algum idiota aqui e rasgou todo o meu papel de notícia. Mas... Ah, você é um cara bem informado, você tem a cabeça. Mas como foi você que foi atrás das informações, não eram anotações que iam te comprometer. Tira não. A foto aí. Você deve ter de cabeça. Oba, posta aí no Instagram da rádio aí, põe aí as informações do Motinha. Tinha um cara que eu trabalhava junto, que ele escrevia os negócios, aí ele ia ler, ele falava, pô, não tô entendendo o que ele escrevia. Aí ele precisava ligar pra um outro. Ô, mano, o Guerreiro calou a boca de todo mundo, né? Por quê? Porque as especulações aí davam até que o Palmeiras poderia ir atrás, por causa do assessor, o agente é o mesmo do Dudu e tal, aquela história toda. E ele falou assim, já falei e repito, no Brasil, só no Corinthians. É, a gente comentou aqui logo no começo do programa também, Motinha, que ele tinha ratificado essa declaração. Que o Mano tava nervoso com essa história aí do Guerreiro ir pro Palmeiras. Não, pelo contrário, Sombra, eu não fico nervoso com esse lance de jogador sair daqui não. Falando, não. Pô, pergunta lá se os caras estão... É verdade, negativo, se não é, negativo. É, mas a diretoria do Corinthians vai ter uma certa dificuldade ainda pra poder negociar com o Guerreiro, Motinha? Justamente pelo fato do Dudu. O Dudu, sim, aí ele é representado pela mesma agência que cuida dos interesses do Guerreiro. Então, querendo ou não, aí essa agência, ela fez uma crítica pública aí contra a administração do Corinthians, falando que espera que mudem as coisas aí na próxima eleição que o Corinthians vai ter agora no dia 7 de fevereiro, para que o Corinthians aí não se apequene, etc e tal, enfim. Foi pesado, né? É complicado, porque hoje o Mário Gobi está sem clima para negociar com essa empresa. Então, não haverá uma negociação com o Guerreiro enquanto o Mário Gobi for o presidente. Lá, né? Na próxima administração, quando o Roberto assumir a presidência do clube, aí sim eles voltam a conversar. Outro candidato. Mas ele vai embora agora, vai ser o Roberto. Ele vai embora rapidinho. Embora rapidinho dessa. Então, é o que eu tô falando, dia 7 de fevereiro, troca-se o presidente, e aí o Roberto possivelmente vai intermediar essa negociação aí pra tentar... E o Lodeiro também falou que fica no Corinthians, não quer ir pro Boca, né? Cacete, viu? É. Onde esses caras vão jogar, velho? Ele fica no Corinthians. Lodeiro, Jadson, porra, já tem lá o Renato Augusto. O Jadson aí, o Flamengo tá esperando aí a volta dele, né? Da férias da Disney. Fazer uma proposta, né? Do Estados Unidos. Mas ele foi lá fazer, foi pra Disney. Mas quando voltar, vou conversar. Eu tava no Bubô, você viu? Você tava dando de trenzinho. Naquele trenzinho que leva pra cima do campo. Lá é bom, né? É bom, lá é bom. Gostoso. Então, e o Tite falou sobre o zagueiro, né, mano? E o Corinthians aí tem dois na mira. Um seria o Jeromel, né? O zagueiro do Grêmio. Que é mais difícil a história, porque o Grêmio tem prioridade aí no negócio e estaria aí negociando já. Mas o Grêmio parece que tá meio que descartando o Mota, porque não tem a grana pra pagar o Colônia. É. E o outro seria o Edu Dracena se reincidir o contrato com o Santos. Será que São Paulo e Corinthians vão brigar por Pedro Jeromel? De novo? Não, é. O São Paulo, Paulo faz tempo que ele estava atrás do Jeromel, mas como o Jeromel estava acertando com o Grêmio, e o Ataíde Gil Guerreiro, como já disse aqui, disse em tantos lugares, é muito amigo lá do Koff. Sim, é amigo ter saído do Koff. Fora, né? Exato. Fala assim, eu não quero prejudicar a vida do Koff. Se o Grêmio não puder mais ter o Jeromel, será que aí então o São Paulo também não iria atrás do Jeromel? Eu sombra, acho que o Grêmio, então, o Grêmio vendeu o Bressan pro Flamengo, que eu acho que era melhor que o Jeromel. Não vendeu, emprestou. Emprestou, não. Mas é bom jogador. Não acho Bressan. Não, eu prefiro o Pedro Jeromel. Melhor que o Bressan, você acha? Eu acho. Mas aí com relação a isso aí, Sombra, se o São Paulo for atrás, eu acho que possivelmente pode ser que vá, porque é um bom zagueiro sim, mas aí não sei, cara, como é que vai ser essa situação, porque vão pedir uma grana. É que o Grêmio agora, de fato, ele tava com o jogador... Você precisa de crédito, fiança bancária, nós temos tudo lá. Tá do Dudu, é só trocar o nome. Não, não, mas aí é outro jogador. É só trocar o nome. Tem crédito na praça. Ainda tem crédito. Não, mas aí é outro jogador. Quantos anos tem o Jeromel? O Jeromel não é velho, não. Acho que uns 26. É eu velho, acho não. Que no máximo 26. Tem mercado ainda. Começou na Portuguesa. E o Edu Dracena aí tá esperando... Esperando Palmeiras. Não, a base Pedro da Portuguesa. O Jeromel não era do Palmeiras? Também, base da Portuguesa, depois Palmeiras. Quem que formou mais? Os dois. Quem que vai ganhar os 5%? Onde ele começou. Na Lusa, depois do Palmeiras. Essa coisa dos 5% ela não, é fracionada, não gente. Não é assim. Onde começou. É até os 23 anos, todos os clubes são formadores. Ah, gente. Então, português tem. Aí, quando existe, a transação, RG, eles veem onde cada clube, onde ele permaneceu mais. Né? Período, por exemplo, se ele ficou um ano num clube, ele vai receber o proporcional por aquele um ano que ele ficou. Se ele ficou 3 anos em um clube, um outro clube... Mano, tá aqui, olha. Ele vai receber uma outra quantia. Formação é dos 12 aos 23 anos. Então. Nos primeiros 4 anos... o clube recebe 0,25%. Nos demais anos, ou seja, dos 12, 13, 14, 15, se ele ficou dos 12 aos 15, então, por exemplo, fica 1% fica para o clube que ele jogou lá. E depois, nos demais anos, dos 16 aos 23, é 0,5% ao ano. Sim. Entendeu? Então, que vai totalizar, então, no caso, os 5%. Não é essa, só um recebe os 5%. Não. Os 5% é fracionado por todos os clubes onde o jogador passou dos 12 aos 23 anos. É uma pizza. Exatamente. É uma grande pizza. Não, ele é um certificado desde que começou até os 23 anos. Exato. Eu acho que o Kaká, acho que não, o Kaká não, porque eu acho que o Kaká foi embora antes dos 23. Se bobear, capaz do Milan ter ganhando uma grana, o 0,5%. E o Lucas, mano, é criado aonde, o Lucas? No Corinthians. Ah, ó. Mas o Corinthians recebeu. Mas o Lucas foi embora com 12. Mas o Corinthians não foi, né? O Corinthians recebeu? Tanto é que quando o Lucas foi vendido, o Corinthians recebeu uma participação pela formação do Atlético. Eu sei, um saquinho de moeda que tinha aqui na sala. Não, não é, não. Saquinho de moeda, 5 centavos. Você tá mal informado. Tá mal informado. Porque o cara era do Corinthians, a falar a verdade. Diga de passagem. Então é isso do Corinthians. Com relação ao Jeromel ou Motinha, eu acho que se o Corinthians conseguir a contratação, é um bom zagueiro. E mesmo que o Corinthians consiga aí, ou talvez trazer do Dracena, eu acho que não poderia descartar o Jeromel, não. Porque zagueiro de qualidade é sempre bom ter no elenco. É, o Edu Dracena. Ele mudou o nome, né? Ele atuava com outro nome na base. Quem? O Jeromel? É, a Abelha. Jeromel. Para. E outra coisa aí, Motinha, o Corinthians já tá lá o Corinthians já tá em Orlando ali, tá certo? Hoje foi apresentado ali numa ação de marketing dentro do Magic Kingdom ali, fez o Guerreiro. A parada, né? Aonde que é esse lugar aí que você falou? Magic Kingdom é onde tem o castelo. É bacana esse castelo? É legal. Eles tiraram as princesas e puseram jogadores do Corinthians. Puseram o Sheik de Odalisca. Foi apenas aí convidado ali pra fazer essa ação de marketing, aí o Guerreiro em carro aberto ali, o Conca. Conca? O Conca também. Os dois foram lá participar dessa parada aí, foram aplaudidos e ovacionados. Você vê a situação do futebol brasileiro? Ação muito legal, isso é uma ação de marketing bacana. Nenhum é brasileiro. Quer dizer, tá indo lá dois times do Brasil, um esquema muito bacana, eu vi as fotos lotado na parada. É legal. Pra quem conhece essa parada, sim, é um negócio legal pra caramba. É legal. Principalmente a noite é mais legal. E os dois jogadores que vão lá representar os dois clubes brasileiros, Um é peruano, outro é argentino. E, mano, eu li que o Corinthians também vai em jogos de basquete, né? Vai fazer um monte de coisa lá. É, várias ações. Ué, o que que tem? Se fosse fazer uma ação de marketing com o Barcelona, tá certo? Era o Messi. O Messi é argentino. Se fosse fazer uma ação de marketing aí com o Real Madrid, é o Cristiano Ronaldo que é português. Isso é recalque, vai. Isso é recalque, vai. Convenhamos, vai. Isso foi um bom ponto abordado pelo um bom ponto de vista, mano. Ah, agora você ficou sem argumento. Não. Gagueja não. Gosta... Não, eu tava esperando o Soba falar. Não é, não. O futebol brasileiro, o futebol espanhol, ele nunca foi reconhecido mundialmente como um ícone, uma referência mundial. De craques, fazer craques. Nunca foi. O futebol brasileiro... Olha, soube também contrapor com o futebol, um bom argumento agora, brasileiro, o futebol brasileiro é o que é ainda hoje. Tá legal esse debate, por mais que ele respire por aparelhos, mas se ele respira por aparelhos, é porque quando você andava no mundo inteiro, você fala, futebol brasileiro, É verdade. Aí o cara olha e fala assim, pô, futebol brasileiro... Vem um argentino e um peruano. Mas nada que acontece no mundo, Benja, existe, por exemplo, um começo, um meio e um fim, tá certo? Nada é perpétuo. Não, mas... Tudo tem uma fase e uma safra. Ou, quem sabe, uma entre-safra. O Brasil hoje, ele vive esse período de entre-safra. Mas existe o fim ou as coisas simplesmente se transformam em outras? Então, acabam se reciclando. Então... Mas para que aconteça talvez uma transformação, Tobias, precisa chegar a um ciclo no final. Mas eu tô constatando... Já o Tobias entra no... Tobias, o papo tá muito louco. Olha o dragão. Não, tá muito louco, é que você não entende, mano. Eu tô só constatando. Eu entendo, mas eu acho de isso aí é consequência, porque você não entendeu. Espera, deixa eu só acabar, eu vou lá fora, vou te explicar 5 minutos. Não, não preciso. Ô, mano, o que acontece aí? Isso aí é consequência do que tá acontecendo. Ah, mas eu acho que isso é normal, veja. Você pega talvez o Bayern aí, que é um dos principais times hoje do mundo. Hein? Tem o Robin, que é holandês. Okay. Mas o futebol, o futebol alemão nunca foi. Ó, o Terry saiu mais um. Saiu mais um. O Pogba. Bomba. Oi. Chegou. Mais um jogador entra na justiça contra o Santos. É, agora. E ele nem tá lá mais. Quem? Leandro Damião. O Santos assumiu um compromisso monumental em cima do Damião, tá certo? É outro ingrato. Assumiu um puta compromisso financeiro. O cara foi lá pro Cruzeiro e ele já entrou na justiça também por causa dos atrasos. Velho, que bucha que o Santos entrou. Falei, velho, ontem. Tem que arcar, velho, não tem jeito. É cada um no seu quadrado tomando conta do seu redondo. Ué, bobeou. O irmão furando o olho do povo do Santos, coitado. E agora... a audiência já marcada pro dia 3 de março. Você que vai lá de preposto do Santos, velho? Você vai assinar? De preposto do Santos, velho? Mas o RG, esse cara aí é outro ingrato, esse Leandro Damião. Não fui ao invés de entrar, ao invés desse cara entrar na justiça contra o Santos, RG, esse cara deveria entrar na justiça e falar, vou devolver o dinheiro que eu recebi do Santos. Apesar que o Leandro Damião, pela bolinha que ele jogou, deveria ser o contrário mesmo. É, esse cara é outro ingrato aí, ó. Agora, uma coisa que eu queria entender é o seguinte, quando você tem uma ação trabalhista, rapaz, você entra na justiça e demora. É, meu, os caras conseguem no outro dia. Às vezes são teus filhos ou teus netos. Rapaz, esses caras entram com uma ação numa semana. No outra semana, semana já é julgado. Sim, mas o trabalhador, ele não tem grana pra pagar um advogado. Bom. Advogado que tem a cadeira do lado da mesa do juiz, né, RG? Eu não sei, mas eu gostaria mesmo de entender isso, porque... Como que sai tão rápido essas coisas? Sai rápido por isso. O cara ali... Não, isso é rápido, Sombra, porque não é uma audiência mesmo, é uma liminar. Pô, audiência já no dia 3 de março, mano. Então, mas é que tá, o que eles estão pedindo aí Pequenas, grandes causas. É, aí não é pequenas causas não. Gigantes, assim, mas eles estão tendo sucesso aí nessas liminares, né? A audiência já é uma outra coisa, aí vai ser mais pra frente. Não, mas, mano, a audiência marcada pra 3 de março, já a primeira audiência. Mas isso aí, então, é aquele negócio com o Max Geringer lá, é aquele bagulho... É, a conciliação. Conciliador. Casa audiência aí, quando é a semana da conciliação, fazer, tá ligado? Vamos fazer conciliador. Daqui a pouco eu tenho entrevista com o melhor jogador do mundo, Bola de Ouro da FIFA, com o Cristiano... Como assim? Fui lá. No estádio? Opa! Consegui lá. E aquele grito de ontem? Que grito? Claro, você não viu? Depois que ele recebeu o bolador, ele meteu um grito, um negocinho. Ele falou que era o grito de guerra do Real. Não, um grito meio pra dentro, né? Meio estranho esse grito. Vocês estão insinuando o quê? Estranho, achei estranho, cara. É, agora, olha a namorada do nego. Ninguém acha estranho, não. Porque é uma das mulheres mais bonitas do mundo, a namorada dele. É boa a namorada dele, mano. Cara triste. Você que analisa aí, Cristiano Ronaldo? O Messi. Tá com uma cara triste, acho que vai sair. Olha, pra falar a verdade, velho, as melhores mulheres de jogadores aí são dos jogadores da Holanda. A mulher do Robin, do Snyder, aqueles caras todos ali. A mulher do Snyder é um troço louco. Hein? Ali é bacana, velho. A do Cristiano Ronaldo, ela não é feia, não, mas tá longe de ser uma dessas copas que anda por aí. É linda. E a nova do Neymar, mais bonita que ela? A mulher dele é linda. Outra do Messi lá que todo mundo fala também, a modelo lá, não sei o que, Argentina. Cristiano, a mulher do Neymar, se ele estiver pegando mesmo advogado, é melhor do que a do Cristiano Ronaldo, é melhor do que a do Messi. Coloca aí, Irina Shayk. Vê se a mulher, se ela é linda ou não é. Você é namorado de quem? Cristiano Ronaldo. Você já viu o marido da Marta? Que delícia! Não! Olha, é uma delícia! É verdade! Eu vi! Eu vi na Copa! É uma delícia! Marta tem eu marido, vi, menino! Um beijo, também acha! Eu vi! Mas ela tem vou marido? Te falar onde? Ela tem marido mesmo? No aeroporto de Brasília. É. E você pegava? O aeroporto parou! Você pegava? Tô falando, parou, menino! Você pegava? Ah, é verdade? Olha, vou falar, o marido das jogadoras americanas são lindos também. É verdade? Mas você escolhe quem? O marido dela ou o Domênico Gato? Ah, a Domênica. Domênica? É, inclusive vou falar pra Domênica, a Domênica tem uma linha horrível. Onde tá a Domênica? Deixar a tampa do negócio tá aberto. Longe, qual? Ela urina, ela urina Irina tudo no chão, menino. Shayk. É verdade. Ela urina tudo. Tudo no chão. Ela é parente do Shayk do Corinthians? É do Shayk Leonil, aquele que jogava basquete. Ah, isso foi boa. Vamos pro telefone 3284-7097. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Ah, toca as trubas. Só os virgens hoje. Alô? Alô? Ô, amigão, para de bufar no telefone, por favor. Para de correr os mil metros, pô. É... Quem fala? Vinícius de Moraes. Ah, Vinícius não. Vinícius de Moraes do quê? Vinícius de Moraes Nunes, mano. Ah. E quantos anos, Vinícius? 1.9, mano. 1.9. É a primeira vez que liga no estádio 97? Mano, primeira vez, mano. Tô nervoso demais, velho. Calma. É só respirar fundo. Relaxa, né? Velho. Calma. Relaxa, senão você vai ligar só pra mim. Relaxa, velho. Calma. Relaxa, senão não encaixa. Calma, velho. Ô, amigo, quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 1.9. Aí é RG número 2. Qual é o nome? Qual é o nome? 1.9. Qual é o nome Vinícius completo? De Moraes, gente. Ele? É. Ah, mas aí tá incompleto. Por quê? Ué, eu tô tocando, pô. Ah, ele tem, deve ter. Falta o toquinho. Eu não gosto, não. Falta o toquinho? É só olhar pra baixo do umbigo que ele vai ver o toquinho. Soletro imbigo, imbigo, imbigo, soletro imbigo. Ô, Vinícius, o velho quer ver o seu toquinho. Imbigo. Quer ver meu toquinho? Quer ver o seu toquinho. Beleza, super toquinho, bicho. É um distorço que as pessoas falam. Eu não disse que queria ver, eu disse que falta. E, ô, amigão, qual o seu bairro? Meu bairro é Campanário. Ah, Zona Sul. Campanário. Campanário é Zona Sul. É Zona Sul. A Zona Sul perde aonde? Zona Sul é relativa. Perde do Capão ali, aqueles lados. Ó, respeito aí, mano. Acho que não, cara. Olha lá, ó. Tomou um tuco já. Campanário, onde é? Hã? É Diadema. Ah, então, mas quando você faz a... Ah, pô, você tá de brincadeira. Pega o rodanel, Diadema, faz o cotovelo. Diadema pro Capão, você faz ele aquele cotovelo, é 2 minutos. É, aí, fazer o cotovelo. Aí o filho chora e a mãe não ouve, viu, parceiro? Pá, aí é complicado, já tem funcionário. E, ô, amigo, trabalha com o quê? Eu sou eletricista de manutenção, mano. Oi? Eu sou eletricista de manutenção. Certo. Ah, então você é aquele cara que faz aqueles fio terra, essas coisas todas aí. Ai, não, adoro! Só em fio. Só em fio, eu trabalho só em fio. Já né? Tomou choquinho? Uhum. Mas o amigo. Normal tomar choque, né? Mas o amigo, não tem um eletricista que não faça uma gambiarra, hein? Normal, normal. Às vezes o gerente faz cobra a máquina pra último momento e não dá pra fazer o serviço certo, né? A gente vai pra gambiarra, infelizmente. Mas, amigão, você já tomou algum choque que você viu a morte de perto? Ah, normal, né? Ainda mais que, assim, já também, sim. Tava em altura, tava numa escada. É. Aí acabou o que acontecendo e a gente não sente, né? Acho que vai cair na hora, né? Mas conseguiu sair de boa na inclusive, hora. Mas sombra, a sorte eu foi posso... que você caiu, é isso? Oi? A sorte é que você caiu? Não, só acho que eu não caí. É, tipo, eu consegui me segurar alguma coisa de momento e graças a Deus eu não caí. Inclusive, pelo ó, tombo. Eu queria até dar um recado aqui, porque a gente tá falando de eletricidade, aí é um negócio perigoso. Perigosíssimo, mesmo. Atenção você, pai, tá certo? Que tem seu filho pequeno aí que encosta o dedo na tomada. Se a sua casa for 110, tenha mais cuidado ainda, porque o choque do 110 é pior do que o 220. É mesmo? Seu filho puser a mão aí numa tomada aí do 220, é um choque que é aquele coice, Sombra, ele te joga Sim. longe. O choque 110 é aquele choque que te gruda. Ele te prende. Confere isso, Vinícius? É verdade, sim. Assim, é, o 110 para criança já, né, a gente já faz todo o treinamento para segurança, o 110 para criança já é muito perigoso já, né, para nós adultos já não é tanto, afinal já tem uma resistência maior. Mota, vai ali, ó. Mota, põe o peru na tomada, é vocês, aí eu, põe o peru na tomada, Mota. Vai ver lá. Não, não. Mota, enfia na tomada ali. Mas é 220, o mano disse que é pra ele falou, ele testa então, ele prova a teoria dele. Mas assim, no caso que falar que prova. No caso que o mano falou, é verdade. Por exemplo, essas pessoas que ficam empinando pipa, eles não têm noção do qual risco eles estão correndo. Esse fio que estão ficando mais alto tem 13 mil volts ali, entendeu? Ixi! Não, mas o problema não é o cara encostar uma linha de pipa ali num fio, tomar um não. choque e morrer. O problema não, é que o bairro inteiro vai ficar sem luz. Como assim? Você tá louco? Não, o cara foi burro a hora dele, mas não. agora o problema é justamente o bairro ficar sem luz, né, RG? Aliás, o que tem em bairro sem luz, hein? Eu não sei o que é pior, se é isso ou você chegar no açougue e pedir um quilo de... É contra filé, colchão mole, o cara fala, a peça tá começando. Porra, tem que começar com alguém, Mota. Cacete. Tem que falar pra ele, conta pra mim essa peça, por favor. Conta pra mim a peça. Você falou esse negócio da luz, hoje eu tava vendo a matéria, que São Paulo, a Eletropaulo recebe por dia 40 mil ligações de reclamações, Sim. tal, tal, tal. Esse negócio desses vendavais aí em São Paulo, um milhão, recebe até, pode receber até um milhão de ligações, por dia. São Paulo é muito grande. E você viu que um não vai atender porque um fica esperando o outro? A Eletropaulo espera a prefeitura ir cortar a porra da árvore. A prefeitura espera a Eletropaulo desligar. E tem lugar até 18 horas sem luz. E outra coisa, 18 horas sem luz. Pra você encontrar um semáforo funcionando em São Paulo. Mas isso vai continuar acontecendo. Não tem um semáforo pra Enquanto luz eles do não dia, mudarem o é sistema. Mas agora ficou legal, eles botam cone. Ah, é. Ajuda, vem. Cidade tá largada. Meu bairro ficou 2 dias sem luz. Oi. E hoje não existe praticamente mais fusíveis, né, dentro das casas. Fusíveis. Hoje é tudo só disjuntor. Fuzil, viu, mano? Você é época, mano. É mais por uma questão mais econômica, né? Ah, é? Afinal, é fácil você rearmar. O fuzil você tem que ficar trocando, né? Verdade. Ficar comprando. Você lembra aquela época que as velhas falavam, caiu o fusível? Fuzil. Caiu o fusível. Fusível. Fusível. Mas, ó, amigão, torce pra quem? Aqui é Corinthians, mano. Boa, mano. Fuzil tá queimado. Por isso que faz gato, velho. É. E o Corinthians, amigão? E o Corinthians esse ano? O Corinthians vem elétrico ou vai ficar com aquele sono do ano passado? Ó, mano, a gente, como corintiano, assim, né, tem muita esperança, né, cara? Eu acho que o Corinthians vai entrar bem nessa Libertadores. Só que você sabe que o Corinthians nunca, em Libertadores, nunca vai bem depois das oitavas de final, né? Então, em fase de grupo, a gente sabe que vai bem, isso é fato, né? Pra Libertadores, eu acho que passa tranquilo do Once Caldas, acho que não vai ter medo mais, não. Que agora o time tá maduro, sabe dos riscos que já aconteceu na época de 2011, né? Ainda mais com o Tite agora. Sim. Então, acho que ele vai entrar maduro. A fase de grupos, pra mim, acho que vai passar tranquilo, o problema mais é depois das oitavas de finais, né? Ah, pode crer, também acho. Tá, é moleza? Vocês acham mesmo essa moleza toda? Ah, o Once Caldas, Sombra. Eu não conheço o Once Caldas. Ter que passar é uma coisa. Então, mas uma coisa é você falar, precisa, tem. Uma outra coisa é passar. Não é moleza? Desculpa, eu acho que é. O Once Caldas, Benji, ele não é um time tradicional, tá certo? Ele teve a sua exposição quando foi campeão ali, acabou eliminando o São Paulo. Ganhou uma Libertadores igual o Corinthians. Mas é que tá, eu não tô falando em termos de Libertadores, tô falando em termos de competição. O negócio é o seguinte, eu não me baseio em conquista de Libertadores pra falar se o time tem tradição ou não. Se a gente pegar o Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro com uma série de times que tem chances de ganhar. Na Colômbia, gente, desculpa. A gente fala de 2 ou 3 times, o Once Caldas não tá entre eles. Ô, mano, tá. A última referência do Once Caldas, ele eliminou aquele Cruzeiro dentro do Horto, que até o Cuca foi expulso que deu uma cotovelada no cara. O time do Once Caldas, eu não conheço, não dá pra saber se é bom ou ruim. O problema é ter altitude, descida segunda fora. Então tem que fazer o resultado aqui, porque se deixar pra jogar lá, é meio treta, né, velho? Mas tem que fazer aqui, é óbvio que tem que fazer o resultado aqui. Bem, e vai fazer. Mas você acha, por exemplo, eu vejo assim, algumas pessoas, principalmente o Mano, falando que é uma teta geral. Assim, muito fácil passar pelo Once Caldas. Não acho que é uma teta, mas tem obrigação. Tem 100% de obrigação. Não concordo uma vírgula com o Mano. Pra variar. Vou te falar. Meu Deus do céu, tá difícil. O futebol brasileiro nos últimos anos tem sido arrogante, prepotente de achar que não existe mais ninguém. Acho que o Corinthians passa. moleza não é. Ano passado todo mundo cravava, ah, você acha que não vai ter a final da Libertadores? Se bobear são dois brasileiros, não foi ninguém. É, não foi ninguém. A Sul-Americana, quem fez a final? Só parar com esse negócio. O Corinthians pegou o Tolima uma vez com o Roberto Carlos, com o Ronaldo, também era uma teta, não foi. Tem que jogar a bola, esse negócio de achar, ah, esse time da América do Sul tudo uma porcaria, é arrogância brasileira. Tem que jogar a bola, acho que passa. Uma teta não é não. Olha, em nenhum momento eu falei que era teta. Eu falei que o Corinthians tem obrigação. Teta, você falou, é. Não, eu falei, o Corinthians tem obrigação de ganhar. O Corinthians é o Corinthians, ele não pode tá temer falando... o Once Caldas. E lá eles vão... Não, não é temer. Eu não falei que tem que temer. Eu falei que não é fácil, não é favas contadas, tem que jogar bola. E outra, mano, esse bagulho também de falar altitude, etc e tal, o Corinthians ele vai jogar, se eu não me engano, acho que o Once Caldas é de Manizales. Manizales tem 2 mil metros de altitude, velho. Uma coisa é você jogar em 4.800 de La Paz, outra coisa é jogar 2 mil metros. Na Paulista tem 800, velho. O cara tá de brincadeira, mano. Fala, ah, tem altitude. Coisa que tem que atropelar, velho. Tem que pegar o jogo aqui, já faz uns 3-0 e lá faz mais 2, que é pra entrar com moral na fase de grupos. Ô, né? Vinícius. Oi. E o Corinthians, você vê ele fraco em alguma posição ou tá tudo ok? É, no meu ponto de vista, ele tá fraco de segundo atacante e de zagueiro. O Mano e o Beija, eu vejo eles muito criticar o Fagner. Eu já não tenho esse ponto de vista, cada um tem uma opinião, eu tô falando a minha. O Fagner, eu não acho ele um mau lateral. O Ferrugem é melhor? Ele é melhor, isso é fato. Só que eu não acho o Fagner ruim. Ele é um cara que chuta bem pro gol, apoia bem o ataque. Eu não acho ele ruim. Se dá pra colocar um cara melhor, que no caso é o Ferrugem, coloca. Mas também não vejo problema dele estar como lateral. Agora, quanto à questão do zagueiro, a gente não tá bem. Eu não acho o Anderson Martins esse zagueiro todo, cara. Eu também não, só o Mano, acho. Não, não falei que é um baita zagueiro. É que eu os falei, outros são piores. Eu falei que hoje, dentro da realidade do nosso mercado, o Anderson Martins é um cara que não vinha comprometendo ao lado do Gil. Eu prefiro concordo, o Edu Dracena. Concordo, mas ele não tá fazendo um papel, por exemplo, de um Chicão, que não era também lá essas coisas, mas nem um papel de Chicão. Podia... Ou de um Leandro Castan, ele não tá fazendo essa coisa pra mim. Corinthians podia mas tá louco, o Leandro Castan na Libertadores ele jogou demais, sim, mano. Sim, exatamente, ele destruiu, eu não tô negando isso. É por isso que eu tô comparando até mesmo com o Chicão aqui também, não foi lá das coisas. Mas o Anderson Martins também hoje não é um cara pra ser titular do Corinthians. O Corinthians podia ir atrás do Luizão, o zagueiro. E Luizão, você acabou de falar no começo do programa aqui que tem que ter responsabilidade financeira. Tô falando... Tá sendo incoerente novamente, qualidade do jogador, já te falei, não sou financeiro do Corinthians. Ué, mas tem que analisar o preço também, a mesma coisa. Você pega e fala, ah, eu quero comprar, esse carro vermelho é bonito, anda bem, é uma Ferrari, ah, beleza, posso... quero comprar. Mas você fala, mas quanto custa? Ah, não, não quero saber, eu quero saber que anda bem. Eu só posso analisar o preço... Pera aí. Eu só posso analisar o preço. Você é mal educado. Eu só posso analisar o preço das coisas que eu vou comprar. Porque eu sei quanto eu tenho e quanto eu posso gastar. Eu não posso analisar preço para os outros. Eu não sei qual que é o fluxo de caixa do clube. 10 milhões para gastar. Se você analisar. Corinthians tem 10 milhões para gastar. Na prefeitura? Se você analisar, se você analisar a internet, você vai ver que o Corinthians tem uma série de dificuldades. Inclusive para quitar salários de jogadores, aí, o direito de imagem ou premiações, que quer que seja. Tá certo? É, com jogadores que estão atuando no elenco. Você acha legal, por exemplo, trazer um zagueiro que custa 5 milhões de euros? Sendo que você tem dentro do seu próprio elenco jogadores com direito de imagem atrasado, premiação atrasada, enfim. Você acha bacana? Eu particularmente não acho. Eu sou a favor de prestigiar quem tá ali, quem vai jogar pelo teu time. Agora trazer jogadores, fazer uma extravagância num zagueiro que tem mais de 30 anos, e só tem tá de brincadeira, Benjamin. Você não quer o Lúcio, mano? Não. Faz que nem Stock Car, ele paga pra jogar no Corinthians. Não quero, não. Obrigado. E aquele zagueiro do Inter, renovou? O Juan? Juan, vai ficar. Vai ficar? Vai ficar. Mas não renovou, não. Mas diz que o Hever pode ir pro Inter, né? Agora, uma coisa, o Corinthians pode... Hever, dizem que é aguardado. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro pro Inter. Agora é o seguinte, o Corinthians pode trazer um zagueiro novo até. Só que até esse cara se entrosar o caramba 4, vai demorar um pouco. A primeira fase da Libertadores pro Corinthians vai ser um negócio bem difícil se ele passar do 11. Vai passar. A zaga tá bem prejudicada. Porque a Libertadores precisa do Corinthians. Passou 60 anos sem sentir falta. Você vê que ano passado, inclusive, não teve o Corinthians. Os caras choraram, fechou. Nem fazer essa edição. Fechou. Falar a verdade. Fala, amigo. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Walter, né? E a gente discute muito a questão de futebol hoje brasileiro, né? Walter. Por exemplo, o Flamengo, né? Como o Corinthians está muito congestionado de meio de campo, volante principalmente, dá para trazer o Ralf para a zaga, entendeu? Por um simples motivo. Hoje o Corinthians é um time grande no Brasil, querendo ou não, junto com São Paulo, Cruzeiro. Então, contra time pequeno, o Corinthians tem que se lançar o ataque. Você colocar um Ralf como volante, você está se defendendo até mesmo de time pequeno, entendeu? Sendo que hoje você tem volantes para apoiar bem o ataque, como o Elias... O Christian, que pô, fez uma temporada boa, não sabe-se como vai voltar, mas também é um cara que pode fazer essa função de apoiar o ataque. Então, mais ou menos essa é a minha visão, né? Se dá cara jogar pra zaga, já que é um cara grosso, né? Um cara de marcação, forte, né? Olha, eu discordo, viu, amigão? Acho que todo time precisa ter um cabeça de área como o Ralf. Porque, querendo ou não, quando você tem um zagueiro, quando você tem um volante que sai um pouco mais, como é o caso do Elias, ou quem sabe até o próprio Christian, se ele for recuado para aquela posição, você precisa ter um cara que faça essa cobertura defensiva. E nada melhor do que ter um Ralf, tá certo? Que é um cara que, ainda, além de marcar bem, é um cara que desarma bem, tá certo? Além de fazer aquela sombra, é um cara que dá uma proteção para a zaga, porque muitas vezes a bola só chega mastigada lá na zaga, e o zagueiro tem meio que... leva o louro da vitória, né? Pega e fala, não, porque a zaga do Corinthians é menos vazada, etc e tal. Porque tem um volante à frente da zaga e faz esse trabalho sujo. E outra coisa, mano, o Ralf tem uma vantagem pelo seguinte: ele é muito bom na primeira bola que o goleiro. A primeira bola que a gente fala é a bola que o goleiro bate o tiro de meta alta. Ele tem um tempo de bola de cabeça muito bom. Sim. É difícil ele perder essa bola quando o goleiro bate. Ele é alto, ele vai bem, ele é bom volante. Vinícius, cara. De Moraes Nunes, um abraço pra você. Boa noite. Ô, Soma, eu quero agradecer aí por vocês, viu, mano? Ah. Valeu aí pela... chama? Por vocês. Vinícius. Ô Vinícius, Pera aí, calma. Você é um cara legal. O Mota me perguntou, é a pergunta do Mota, ele mandou um WhatsApp. Olha que pergunta inteligente, se teu nome é uma homenagem que seu pai deu ao Vinícius de Moraes. Não, é que o sobrenome da minha mãe é Moraes mesmo, né? Chupa, trouxa! Ela nem sabia do poeta. Idiota. De cantor, né? Então, idiota. Mas você foi na dele, mano. Esse cara é um idiota. Foi um acaso da vida mesmo, né? Esse aí, a voz de bruxa aí é um idiota. Você deve responder bem essa pergunta aí. Putz, deve ser chato pra caramba. O cara é um milhão de vezes, né? Toda hora, né? Tipo, qual é o hospital? Eu tenho um amigo meu que chama Franz Beckenbauer e Carvalho, né? Eu perguntei pra ele, pô, teu pai gostava do Beckenbauer? Ele falou, não, coincidência. Porque o sobrenome da mãe era Beckenbauer de solteiro e ficou Franz Beckenbauer e Carvalho. Igual. Vinícius de Moraes Nunes, um abraço pra você. Valeu, cara. Rapaziada, muito obrigado por tudo aí, viu? Eu queria agradecer. Valeu. Eu não ouço vocês desde os seus tempos iniciais, afinal eu tenho 19 anos. Mas eu comecei a ver vocês graças ao meu irmão, que é muito fã de vocês, que ouve desde o seu tempo inicial, os 15 anos aí. Meu, que deprê. Então, eu até falar assim que eu virei muito seu fã. Eu, às vezes, não concordo muito com os comentários do Beija, é um chupa, outro meu. Chupa, dois. Mas... normal, eu também não concordo. A gente sabe que pode discutir futebol, né? A vacina não tá lá, essas coisas, mas valeu por tudo aí, viu? Ô, você é um cara gente fina, cara. Você deu duas no Beija, uma atrás da outra. Mas eu sou democrático. Chupa. Eu não sou dono da verdade. Eu gosto muito também dos comentários. Eu sou muito fã do Domênico, o cara que realmente... Ele tem visão do que tá acontecendo no futebol. Você também gosta muito do Portuga também. Obrigado. Todo mundo, enfim, né? Cadê o café, velhinho, porra? Obrigado, meu velho. Então é mais ou menos isso que eu tenho a falar pra vocês. Eu continuei, assim, discutindo futebol. Por exemplo, uma coisa que vocês, no próximo ouvinte que entrar aí, acho que seria legal comentar sobre o Ricardo Goulart, que foi uma coisa totalmente feia que ele fez, né? Feia? E o futebol chinês, que isso que mostra o desvalorecimento do... futebol brasileiro. Peraí, que coisa feia fez o Ricardo Goulart? Ah, cara, eu vi o seu programa no Fox Sport hoje, e eu não concordei com o seu ponto de vista, que foi financeiro. Foi financeiro. Eu não vejo que hoje o cara só é o que é, porque ele é futebol, ele é jogador de futebol, ele ama o que tem que fazer, a profissão dele é jogar futebol. Ele precisa ele quer ser um jogador importante, ele tem que ir pra Europa, é um cara bom, é um cara que tem tudo a crescer no futebol, cara. Velho, se não tem proposta, vem uma proposta, deve ser uma coisa surreal em termos de negócio dinheiro. Negócio da China. 16 milhões de dinheiro. Literalmente. Foi o 15 ou 16 milhões de dinheiro pro Cruzeiro. O cara vai fazer em 3 anos a independência financeira dele, dos filhos. Mas daqui a 2 anos ele tá de volta, cara. Então, um time... Ele tá de volta, rico. É por isso que hoje nosso futebol tá ruim. É por isso que a gente tomou 7-1. Pô, mas ele tá... Pô, mas daqui 2 anos ele tá de volta. Rico, milionário, com a vida feita. Tá certo. A gente não pode culpar o jogador que vai pra China. Pelo futebol brasileiro está ruim. É lógico. Esse cara tá muito louco, hein, mas eu entendi o que o ouvinte quis dizer. O futebol brasileiro antes vendia pra Real Madrid, pra Milan. Hoje vende pra China. Não é só isso. Tá ruim. Eu entendi o que o ouvinte quis dizer e eu concordo com ele. Eu acho que o Ricardo Goulart, pela bola que ele joga e pelo time que ele tava, eu acho que ele poderia segurar um pouco mais. Da mesma forma, Sombra, o Paulinho, quando aceitou a proposta do Tottenham. Tá certo? É, eu acho que mas são aí, jogadores que queimaram o cartucho. O Paulinho até acho que era viável a saída dele, ainda pela idade que ele tem. É. Ele já tinha tido uma passagem na Áustria. Podia esperar coisa melhor? Polônia, mas tá lá, não tá jogando futebol nem do nível do Tottenham. Não, mas é que tá, Sombra. Só pra finalizar, amigo, é com relação ao Paulinho, eu acho que pela idade que ele já tinha, Sombra, valeria a pena apostar mais uma vez aí, sair do Brasil, ganhar o dinheiro, forrar, enfim, aceitou a proposta de um time pequeno da Inglaterra. Mas eu acho que o Ricardo Goulart, pela bola que ele joga, é até um pecado o cara aceitar uma proposta da China. Eu concordo com o Benji, é um grande salário, enfim, o cara vai fazer a independência financeira dele, mas aqui no Brasil, ele poderia ficar no Cruzeiro, ter uma remuneração melhor, ele poderia renegociar com o Cruzeiro, pega e fala, ó, lá ele ganha R$1 milhão por mês, aqui eu quero ganhar aqui, 500. É, vai saber também aqui. Amanhã vem uma proposta de um time grande da Europa. É tudo relativo. Por exemplo, o Paulinho, ele foi pro Tottenham. Pra mim, ele fez certo em termos, porque ele tem que chegar num time e ser titular. Por exemplo, o Neymar pro Barcelona, se ele não fosse o diferencial que ele é, ele estaria banco hoje, que nem o Robinho foi no Real Madrid. Peraí, mas o Paulinho perdeu a posição no campo, gente. O Paulinho chegou no Tottenham, ele perdeu a posição no campo, gente. O Lucas do futebol do São Paulo, ele pra mim, ele fez certo de ir pro PSG. Ele ganhou a posição no titular. Campo. Ele tem, pra ele crescer no futebol europeu, ele tem que ir pra um time bom, teoricamente bom, e ser titular. Não adianta querer chegar num time top, como o Real Madrid, um exemplo, o Robinho, que ele vai se queimar, ele não vai ter muita oportunidade. Mas o Robinho tinha futebol pra jogar em Real Madrid. Exatamente, mas com essa estrela do lado dele, ele acabou se queimando. Hoje já não é um jogador desse patamar todo que a gente tava esperando dele no início. Ele poderia ter sido. Vinícius, ele poderia ter sido, Vinícius. Não foi. Esses caras vão encerrar a carreira. Ah, acabou. E quando encerrar a carreira, nem eu nem você estamos preocupados com eles. Eles têm que se preocupar com o dinheiro deles, cara. É, concordo. É, afinal, eles são trabalhadores assim como nós, né? Não tem como negar isso. A gente quer mais é que os caras fiquem jogando pelos nossos times, etc e tal. Mas, bicho, o nego tem que pensar na vida dele. Ô Vinícius, tem dois jogadores só pra arrematar. Só licença, Vinícius, só uma coisa pra arrematar que eu queria falar o seguinte. Tem dois jogadores que, na minha opinião, eles o melhor da carreira deles, eles passaram na Coreia, mundo árabe, China. São dois jogadores muito bons. Um é o Dodô, que jogou no São Paulo, na Portuguesa, Botafogo, porque... No auge dele, ele tava na Coreia escondido. Caiu com o Palmeiras. O outro foi o Ricardo Oliveira. Porque teve auges desses jogadores, o cara com 26, 27 anos, que eles estavam lá. Aí voltaram pra cá, o Ricardo Oliveira tá voltando pra cá. Foram de graça? Mas ganharam. É isso que eu disse. Calma, é isso que eu tô dizendo. Esses dois, agora eu citei, estão ricos, então, mas ninguém viu o auge deles. Que seria o auge deles aqui no Brasil. Ele não está preocupado com isso. Wagner Love é mais um. Eu acho, Wagner Love. Eu não concordo quando as pessoas falam: ah, antes jogava pelo amor à camisa. Lógico. Não tinha dinheiro no futebol. Os salários não eram tão astronômicos como são hoje, né? O ser humano não muda. Tendência nossa é ser ganancioso, né? Não tem como mudar. Tendência nossa é ganancioso. Jogava por amor à camisa. Óbvio, o salário era pouco mesmo. Você só tinha que jogar por amor à camisa. Vou dizer um negócio pro seu Vinícius. Pode falar, Ben. O negócio é contar dinheiro. É a profissão. Nossa, você não, é muito mercenário. Peraí, eu não sou mercenário, não. Eu, no meu 19 anos, fica triste falar assim, ó, pô, antigamente o Brasil era o país do futebol. E hoje a gente já não é mais isso. É triste pra mim ouvir isso, porque eu queria, com os meus 19 anos, ver o Brasil ser campeão do mundo no próprio país. Vinícius, primeiro é o seguinte, o Brasil nunca foi o país do futebol, nunca. É uma bobagem que criaram, tremendo. Mas era conhecido como país do futebol. Mas é um time que hoje tem muito jogador bom. O Brasil o Brasil sempre foi o país do jogador de futebol. Os caras estão discutindo, pô, o Brasil tá perdendo hoje jogador pra China. Há 3 anos atrás, 5 anos atrás, perdia pro Leste Europeu. Há 10, perdia pro Japão. Pra quem perde, não interessa. O Brasil nunca foi um mercado vendedor, comprador. O Brasil sempre foi mercado vendedor. Quando eu falo que esses caras têm que contar dinheiro, é que eu sou mercenário, gente. Mas é que você suou de uma maneira agressivamente. Pode ser. Eu não falo pros outros. Ô, Vinícius, eu não falo pros outros que eu não falaria pra mim. Vem uma proposta bacana da China, do raio que eu parto. Eu não tô falando que é fácil, é difícil. Você morar fora do seu país é difícil. Você ir morar fora num país onde os costumes são bem diferentes, é mais difícil ainda. É o frio, é a língua, é a comida, tudo isso é complicadíssimo. Mas, meu amigo, na hora que você põe aquele negocinho chamado calculadora. E você vê que em 3 anos, por exemplo, você vai botar no bolso 20, 15, 20, 30 milhões de dólares, mas não tem nem que pensar. É a independência financeira, é a realização de um sonho. Mas aqui o cara consegue fazer também. Não consegue. Ganha 500 pau por mês, não consegue? Não consegue. Não? Quantos brasileiros, quantas pessoas no mundo não sonham com 30 anos de idade, ou até com 50, ou com 60, falar assim, meu Deus do céu, meus problemas de dinheiro estão todos resolvidos. O cara não pode esperar. Ah, não. Deixa. Essa aí eu não vou pegar. Porque esse ano eu vou esperar a Libertadores. Aí vem a Libertadores, dá um azar. O time vai mal. O cara quebra uma perna. Perde 3 pênaltis. A torcida chama ele de pipoqueiro. Amigo, é a profissão. Okay. É dinheiro no bolso. Acabou. Vamos falar aqui. Não tem nada feio, não. Vamos falar de independência. É só uma conta básica, Sombra. Se o cara ganhar 500 pau por mês. 6 milhões no ano. Em um ano ele ganha 6 milhões. Uma carreira dele, ele jogando 10 anos, porque o Ricardo Goulart ele tem hoje 23 anos, até 33, não vou estender muito não, porque numa dessas cara fala, já tô de saco cheio. A gente tá falando, Sombra, de 60 milhões de reais. E se no quarto ano dessa carreira ele machucar o joelho, virar uma porcaria? Isso pode acontecer também lá fora. Isso pode acontecer no primeiro mês lá fora. A gente tá falando de suposição. Então isso pode acontecer no primeiro mês lá fora e também não vai ganhar mais. Vai ganhar a mesma coisa com o contrato. Mas é que tá, ele ganha por um ano esse contrato, depois ele não ganha mais. Ele vai pro contrato de 3, 4 anos. Mas que nem, por exemplo, o Cuca, que vocês estavam falando, vai pra China e fez contrato de um ano. Porque ele quis. Mas é que tá. Treinador é diferente de contrato de jogador. Mas Sombra, aí que tá. Pega, por exemplo, um jogador, vamos supor que ele não se machuque. A gente tá falando de uma quantia de 60 milhões por ano. De 60 milhões durante esses 10 anos de carreira que ele tem ainda pela frente. É uma quantia que, teoricamente, o cara consegue fazer uma independência, gente. Não vamos falar aqui que não, porque dá. Dá. Cada um tem o seu jeito de ver a sua independência. No Brasil, os caras têm a mania. Eu, pela metade, ó, por 30 milhões Brasil, eu faço minha independência financeira. No Brasil, os caras. No Brasil, os caras têm a mania de querer estipular quanto o outro tem que ganhar. Nunca vi isso. Não, mas 300 pau tá bom. Pode ser que pro cara. Cada um tá. Tem o seu jeito. Lógico. O jogador que vem na mídia e fala, eu acho que o radialista não pode ganhar mais do que 100 mil por mês. Cada um tem o seu modo de levar a vida. Por exemplo, o Goulart, se ele continuar aqui no Brasil, ele vai estar ganhando ainda assim uma coisa que tá fora do comum. Vinícius, mas entenda. Isso na China ele vai encontrar bem mais. Vinícius, entenda. Tem o teu cara que é rico, gosta de ter um barco. O teu cara que é rico, que não gosta de ter um barco. Sim. Cada um tem o seu jeito de levar a vida. Exatamente. A gente não pode impor o jeito que a pessoa quer levar a vida dela. Hoje a minha discussão é futebol. Eu não vou discutir o planejamento do cara quanto a questão financeira dele. Mas você que falou que o que ele fez foi muito feio. Exatamente, pelo futebol. Eu tô vendo o que é melhor pro nosso país. Eu quero que o meu país futuramente, nos próximos 4 anos, seja campeão. O Everton Ribeiro. Eu prefiro que o país tenha segurança, que seja uma porcaria no futebol. Em 2013. Tá melhorando o país, Lívia. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, jogou muita bola. Everton Ribeiro foi eleito o craque do campeonato. Sequer foi lembrado pelo Filipão. Não foi sequer para a seleção. Chegou a proposta da onde pro Everton Ribeiro? Beleza, Chelsea, mas ele continuou no Cruzeiro e continuou campeão. Sim, continuou campeão. E não teve proposta do Chelsea, do Milan, do Barcelona. E te digo mais, se amanhã vier um clube da China e fizer a proposta pro Everton Ribeiro, vai junto. E vai feliz, tem que ir. Vinícius, bom debater com você, cara. Um abraço, bom 2015. Obrigado. Bom, valeu, senhores. Muito obrigado por tudo aí, bom, cara. Vinícius. Mais uma vez agradecer aí. Um abraço. Valeu. É isso aí, eu não vou falar mais, não, meu querer é falar muito mais aqui com você, do assunto principal que é futebol aí, seja do Corinthians, mas todo o entorno aí, mas eu sei que tem muito cara querendo ter esse privilégio que eu tô tendo aí, então, valeu por tudo aí, viu? Valeu, mano. Obrigado, cara. Alô, galera, um abraço. Obrigado, viu, amigo? Tá, valeu. Daqui a pouco, ó, tem notícia do São Paulo já. Antes, o Ben já vai falar da BV. Olha só, amigo, 2015 começou, hein? E o que tem de conta pra pagar? Rapaz, mas é conta que não acaba mais. Eu tenho uns 16 quilos de conta em casa pra pagar. Você ficou apertado com as suas contas, amigão? Tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? A BV Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. E olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV! E amanhã à noite no estádio, hein? Tem estreia de promoção, hein? Nova promoção no estádio 97, amanhã à noite. Hein? Promoção chique internacional, chique! É, vai ser demais, hein? Vai ser muito legal. O Azevedo Santista escreve pra nós dizendo: amigos do estádio, sobre o exemplo que o Mano deu sobre as tomadas e crianças, já existe um dispositivo de segurança chamado DR que desliga o disjuntor menos de um segundo, evitando choque e algo mais trágico. Que bom, né, velho? Ah, eu deixo tomar o choque, aí a segunda vez não põe o dedo. Tá louco. Mas dependendo da primeira, assim, não vai ter mesmo a segunda. Não, mas aí você fica do lado, você empurra com o pé. Você empurra com o pé? Então você tá louco. O Felipe Rocha. O Mano vem falar que a Colômbia não tem expressão no futebol, mas eles estão na frente do Brasil no ranking da FIFA. Ah, gente, boa, você noite. Vai se basear em ranking, você tá de brincadeira, velho. Ah, mas não é você que vive falando. É, o mais valioso. Não, mas peraí, peraí. Quando os caras dizem que essa bobagem de IFHL, PQP, saiu hoje. Eu falo, isso é uma porcaria. Qual foi o melhor jogador da Copa? Na última. James Rodríguez? É da onde? Não, ele não foi o melhor. O melhor foi o Messi, o eleito, né? O que foi um absurdo. O James Rodríguez é colombiano. O Messi foi porque foi político. O James Rodríguez. Político. Nasceu onde? Joga onde? Colômbia. Ah, Sombra brasileiro? Ele não nasceu na Bahia. Não. Saiu aquele IHFS que todo mundo sempre reclama pra caramba. É. O melhor time pros caras da América do Sul no ano saiu foi o Atlético Nacional da Colômbia. Na média. Depois Cruzeiro e outros times. River Plate. Manda um abraço pro DK e pro Felipe Andrade, galera do Depressão Futebol Clube. É o time do Mota. O Cezinha Silva, sou Cezinha Silva palmeirense. Procede que o Palmeiras inscreveu Wesley no Paulista? Procede, vó Olímpia? Procede, sim. Procede. É, procede. Pra bloquear ele de jogar pelo São Paulo. Tá certo. Mas o São Paulo pode escrevê-lo na próxima. Até 24 horas, ao início de. Ou 48, se não me engano. Ao início de cada fase, o jogador pode ser reescrito. Por exemplo, você tá falando isso de Libertadores ou de Paulista? Taça Libertadores. Não, mas Paulista. É, mas aí Paulista já era. Bloqueado no Paulista. É, no Paulista já era. Mas o Jadson não chegou a ser inscrito pelo São Paulo e depois jogou Paulista pelo Corinthians? É, mas acontece que ele só vai ser libertado do Palmeiras no final de fevereiro. É fim de fevereiro, né? Então acho que até lá vai ter que... Quer dizer, então que a briguinha vai continuar, é isso? Vai. Porque se não quer mais o cara, se não renovou mais o Nobre tá bravo com o Aidar. Falou que foi nojenta. Mas só não vai ter jeito. Você não lembra que o Pato só pôde jogar pelo São Paulo Copa do Brasil? Porque não podia jogar? Não era pelo número de jogos já feitos? Não lembro. Quando o Pato chegou, ele só podia jogar a Copa do Brasil, não podia jogar o Paulista. O Jadson não tinha jogado pro São Paulo? Acho que não. Olha, acho que não, tava encostado. Essa brincadeira aí são 700 mil reais de Cruzeiro. Pro Palmeiras? É, tem salário, né? Ah, mas tem que pagar, né? Às vezes o orgulho leva a isso mesmo. Então, olha, Cezinha, segundo a avó, procede. O Marcos RJ, boa tarde. Impressionante a dor de cotovelo do Mano. Por quê? O Arouca tem de ser grato ao Santos e blá blá blá blá blá blá. Ô Alice, volta pro País das Maravilhas. Alice. E vai passar um gelol no cotovelo. Eu já fui por lá, é bem legal, meu. Santiago. Mas peraí, eu não entendi o porquê ele falou dor no cotovelo. Esse cara, ou ele é surdo, ou ele não usa cotonete. Não, sem ofender, mano. Mas dor no cotovelo por quê? Eu falei alguma coisa do Arouca jogar no Palmeiras? Eu acho o Arouca um baita jogador. Fala a verdade. Eu só tô falando que, na minha opinião, ele foi ingrato com o Santos, um clube que tirou ele do buraco. É, ingratidão. Ele deve ter entendido. Ele deve ter entendido errado. Eu quero que você me explique por quê. Não, o Arouca foi lá, trabalhou, jogou, deu resultado, foi campeão, foi pra seleção, nunca deu problema, nunca pisou na bola. Tá certo? Você quer o quê? Que ele trabalhe agora e fala pro Santos, ó, eu vou jogar os próximos 5 anos de graça pra você. Não, não é isso, mas eu acho que poderia ter um pouco mais de compaixão e gratidão com o Santos. É a mesma coisa, Sombra, você pega lá uma mulher, tá certo? Ela caiu no vício das drogas, tá certo? Mas é uma mulher lá que o cara bateu o olho e falou, opa, tem olho claro, certo, tem naipe de modelo. Me dá aquela imagem, modelo que tá na Cracolândia, ela sabe? Aquela modelo que tá na Cracolândia. Comendo a mendiga. Vai lá, o cara pega, ela fala... É modelo feia também. Né? Não, então, mas beleza, tá lá. Negócio é o seguinte, o cara olha assim e fala, você, vem aqui que eu vou te tratar. Tá certo? Vai lá, corta o cabelo, limpa a sarna, dá um banho, tá certo? Cuida da mulher. A mulher, RG, Ela vira uma capa de revista, assim, ó. Ela abre a porta, assim, ó, do teu quarto, vê aquele vento esvoaçante no cabelo, jogando o cabelo pra trás, igual a cena de filme. Tá ligado? Aí passa dois meses, você lá, tá ligado, dando talento, trabalhou, a mulher, ela pega e fala, ah, sabe aquele cara ali? Ah, sei, o vizinho, então, esse cara mesmo aí. Né? Então, eu tô saindo com ele, tô te abandonando. É proporcionalmente o que o Arouca tá fazendo com o Santos. Trouxe é você. O grau de análise dele, ele põe o Arouca e o Guerreiro no mesmo pacote. O Sombra. Porque pra ele, o Guerreiro também é um ingrato. Eu ia falar outra coisa. Porque tava jogado lá, ninguém conhecia ele, o Corinthians foi lá, resgatou. Sabe, é o mesmo pacote. Se hoje o Guerreiro para pra tirar selfie com alguém, é graças ao Corinthians. Vai ver a vida desses coitados. São os coitados do futebol, né? Vou dar uma sugestão aqui pro programa. Eu ouço o Mano falar. Por que a gente não faz o Estádio 97 especial no Mosteiro de São Bento? Compaixão no esporte. Porque o Mano, ele quer que todo mundo trabalhe de graça. Pacote é o mesmo. Trabalho de graça não, tem a gratidão. Futebol e misericórdia. Não tem nada pior do que a ingratidão do ser humano. Mota, São Paulo, Mota. Ah, tricolor. Daqui a pouco vocês vão defender a sua. Ah, obrigado, senhor, pela graça alcançada. Qual foi, mano? Osvaldo pode ir embora, Arábia. Mas você vê o antiprofissionalismo do senhor Mota, né? Ele é chamado pra dar informação. Mas eu não sou hipócrita. E ele, eu sou São Paulino, eu comemoro. Ele chega e dá opinião. Eu não sou hipócrita, eu sou São Paulino, eu comemoro mesmo. Isso não dá. Não dá, desculpa. Não tem isenção, né? Desculpa. Isenção? Não, não tem, né, Mota? Eu vou ficar pagando aqui de, olha, eu sou... Ai, nossa, não sou. Osvaldo, desculpa, obrigado, prazer. Vou fazer aí uma vigília, né? Até meia-noite, pra ver se fecha o contrato. Mentira, vai fazer porra nenhuma. Vamos fazer a vigília na frente do Morumbi, pra ver se fecha o contrato mesmo com a Arábia, né? E o São Paulo aí pode faturar, né? 6 milhas. Solete isso aí. 6 milhões de reais? É. Porque ele tem direito a 50%. Sim. 6 milhões, então o Osvaldo pode ir embora. Tá e certo. O São Paulo acionou aí a... Acionou, né? Fez uma ação contra a Puma. Deixa pra lá. É, você se fala. Você viu essa, Benzo? São Paulo acionou na justiça a Puma, cara. A melhor defesa é o APAC. Ué, pediu uma indenização. Saber se a Puma não vai reacionar o São Paulo. É verdade. Então. E pediram uma indenização de 1 milhão, né? E agora vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Porque a Puma fez uma nota, fez aquela entrevista e tal, e o São Paulo e o Aidar falaram que era uma intenção de contrato, não um contrato. Então não era válido, e por isso, por divulgar também isso, o São Paulo acionou a Puma aí, vamos ver quais os próximos capítulos. Aí que tá, Mota, de fato assinou o contrato ou não assinou? Não assinou, era uma intenção. Teria que redigir, aquilo lá não varia como contrato. Se não fosse redigido até o dia tal que estava lá, eu não sei qual era o dia, isso aí, nada daquilo que foi conversado era válido. Então o São Paulo... Não, se de fato não tiver assinado, aí eu acho difícil, aí a Puma reivindica alguma coisa. Agora, se tiver assinado, aí eu acho difícil, inclusive muita cara de pau do São Paulo, processar a Puma. Porque o contrato passa a ter validade a partir do momento que está assinado. Mas não tinha uma observação lá que passaria a ser válido a partir do momento contrato. Em que a outra também a atual se desligasse. Era uma das condições. Pelo que eu entendi, a brecha aí que o São Paulo está atacando a Puma é por ter revelado o contrato. Também. Entendeu? É lógico, tudo que tiver escrito ali revelado, tá valendo, mano. Velho. Aí, não tem jeito. Que acho que no mesmo que é 1 milhão de reais. 1 milhão de reais que eles estão pedindo. Né? 1 milhão de reais por ter revelado o contrato. Então, um vai alegar que estava esperando a outra terminar o contrato. E o outro vai alegar, pô, você mostrou por quê? Você não podia mostrar? Aí pronto. Mó triste pau, isso velho. Aí, né, mano? É só na justiça que você vai saber quem tem razão. E daqui a 20 anos você resolve. Nossa. Como tá por aquele caso lá com Rogério, Palmeiras e Corinthians? A justiça, hein? Hã? E aquele caso do Rogério? O Domênico disse que o Corinthians está errado. Já zerou. O Domênico disse que está errado. Mas perdeu? O Palmeiras perdeu. E pagou? Não, pagou nada. O Palmeiras, ele era o cara que estava reivindicando a grana e o Corinthians era o réu. Vai gastar as custas. Vai pagar os honorários do advogado. Vai morrer com as custas. Aqui o Domênico é complicado. Para ele, sempre o Palmeiras está certo. Não é? Domênico disse. E uma história que apareceu hoje, chefinho, do Paulo André... Né, que ontem, o senhor Ataíde explicou aqui, né, a história do Paulo André, que o Kaká teria sugerido e tal. Ele tentou fazer um monte e o São Paulo não quis, né, e hoje estava em todo lugar, Palmeiras e São Paulo disputam Paulo André, né? Porra, o cara, ontem eu até de Paulo André, todas as letras falou assim, olha, grande cara, inteligente, conversa bem, gosto dele, nós não queremos jogadores acima de 30 anos, a não ser que seja um jogador excepcional. Exatamente. E até mencionou o Conca. Daí vai, Conca. Não, Conca não dá pra pagar o salário do Conca. Só tô dando exemplo. Aí os caras ficam insistindo na história. Não, e hoje tá em todo lugar. São Paulo e Palmeiras brigam por Paulo André, seria o fim da picada. E agora, né? Final da tarde, de novo, a assessoria de imprensa falou: não temos o mínimo interesse. Por isso que, e muita gente até ontem falando ainda, putz, até hoje, falando assim, São Paulo e Edu Dracena, São Paulo, não é possível, porque me pareceu, o Ataíde Gil Guerreiro ontem, deixou bem ele claro, foi, né, muito enfático que não há chance de vir o Dracena. Apesar que também aí tem que fazer uma ressalva, né? Se o baixinho lá meter o martelo e resolver trazer, traz, né? Tem isso não, também. Não é assim. O próprio Gil Guerreiro ontem falou assim, olha, em comum acordo. Se houver comum acordo, ele manda no futebol, ele traz os jogadores, mas se ele considerar que devem vir. Ah, mas eu peço, né? Não, mas eu não tô me referindo ao Muriça. Você falando do Aidar? Eu tô falando do baixinho lá. O baixinho lá. É que baixinho a gente fala do Muriça. O Aidar é mais baixinho ainda. Vou falar um negócio aí. Quando perde, aí vem esse aqui. Aí do morre. Aí chega mais lá um monte. Acima do Guerreiro tá o Aidar. Aquele lá atropela. E já provou que atropela. Tomando nada, vive de sorte. Tomando aquele sorvete do México, grandão, que é o brega. Jogou a raquete de tênis. Qual que é a moda agora? Qual que é a paleta, sorvete paleta. Brega com recheio de chantilly, com creme de leite e leitinho. Bom, brega. Mais nada de São Paulo, só não. Isso? Então tá bom. Esse é o Estádio 97 de Energia, no oferecimento de Bozano, mano. É, sombra, mano. Paulo Nobre tá bem barbeado, hein? Apresentando uma série de jogadores. O cara tá por cima, hein? Já achou ele simpático, por dia, mano? Dois por dia, pô. Gente fina, tava falando com o Paulo Nobre. Gente fina. Apesar do Benjamin não gostar do cara. Ele lá, tava com a gravata de porquinho, mano? Não, senhor. Eu sou amigo do Paulo Nobre há algum tempo. Repito, me dou muito bem com o Paulo Nobre. Acho que não dá tão bem assim, não, hein? Se dava, né? O porquê... Acho que um lado da história o porquê tem que perguntar pra ele, que nunca teve a coragem de pegar um telefone e me perguntar algo se mesmo, eu falei, veja, ou não. Nesse nível, na minha opinião, foi de uma covardia ímpar. Sei. Porque se ele ouviu um ou outro bobão que anda com ele, deve ter feito alguma fofoca, o mínimo que ele poderia fazer é pegar o telefone e me ligar e falar: você falou isso ou aquilo? Minhas críticas ao Paulo Nobre sempre foram a gestão que ele fez. Eu continuo achando. Mas às vezes tem gente que leva isso pro lado pessoal, não, né? Não foi, porque na Copa do Mundo agora encontrei ele, na Copa das Confederações estivemos juntos. Mas é que ele ficou com medo de não te cumprimentar, se é maior não, que ele, senhor, mais grandão. Não, senhor, não, porque eu não resolvo minhas coisas na porrada. Segundo, às vezes, me cumprimentou, às tava vezes. Sorridente, vezes, conversamos, é. Trocamos ideia, já o entrevistei várias vezes. Agora, se ele tá com algum medo, que é medo, porque um cara que não quer vir no programa porque eu tô, é medo. Mesmo. Porque eu nunca ofendi o Paulo Nobre, jamais ofenderia o Paulo Nobre e gosto do Paulo Nobre. É um cara que eu gosto. Mas você devia repensar esse seu gostar, se eu... né? Porque... Não, cara, eu uma pessoa que você deixa levar, dele. Talvez por fofoca. Ele só se mostrou, na minha opinião, pra fazer o que ele tá fazendo. Cara, sem a menor... Amanhã você tá caindo do penhasco, tá o Mano e tá o Paulo Nobre. Quem você salva? Pô, o Mano. Então, obrigado pela consideração. Na minha opinião, ele só se mostrou cuidado, em relação à minha pessoa. Um cara absolutamente fraco. E sem personalidade. Não, mas nós vamos fazer uma... Porque se eu tivesse tido qualquer briga... encontro aqui. Se eu tivesse tido qualquer briga ou discussão com ele, eu falaria. Tá ficando sem voz, menina. Eu falei nada. Poupe sua voz. Agora, o assessor dele lá manda aqui mensagem pro bar. Programa que está Benjamin Bar que ele não vai, tudo bem. Mas, ó, eu não faremos, vou chorar por causa disso. Vamos bolar um encontro aqui pra que vocês dois possam selar a paz e dar um mindinho, amigo, assim. Tô com 45 anos, vivi em São Paulo Nobre até hoje, posso viver os próximos 45 anos. Mas você não sabe o dia de amanhã, vai querer. Se ele tem algum problema de vir no programa que eu tô, e eu não sei nem o motivo. Não, vocês vão dar o dedinho, vocês vão ficar de bem. Levar eles e os dois, família, os dois precisam estar bem barbeados, velho. Vai que um dia precisa rebocar seu carro. Isso. Mas os dois precisam estar bem barbeados, RG número 2. Pra dar um mindinho ali, pra comer aquele foie gras e aquele macarrãozinho assim, encostando quase o lábio, tá certo? Os dois precisam estar com a barba feita. Assim, é, amigo, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. Rodo de Landucci, você, que é um cara que vai com essa cara de bandido fazer stand-up, véio, você não pode fazer isso, cara. Sim. Ó, tem que usar os produtos de barbear da linha Bozano, cara. Tem cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. É bom, porque eu faço um monte de personagem. É lógico, você que fica com esse topetinho aí feio pra diabo, se você puser um gel, fica legal, cara. Fica bacana. Fazer isso aí, cara, boa. E além de tudo isso, Rudy Landucci, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você que pula igual um macaco na jaula, velho, tá certo? No show, fazendo seu stand-up. Tá certo? Você transpira muito. É. Você parece um milho quando sai daquela panela que o cara ferveu pra cortar. Não, eu faço o texto do Dinho, eu fico todo fedido depois. Então, nojento, ferrado. Nojento. É. Tem que se precaver, Rudy Landucci. Boa, a nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, e falar em topete, vamos à entrevista do Bola de Ouro da FIFA? Vamos lá, agradecer ao assessor do Cristiano que permitiu a entrevista. Pois não. É, muito bem, estamos aqui diretamente na FIFA, né? A sede aqui onde foi o prêmio de melhor do mundo. E muito obrigado, Cristiano Ronaldo, por dar essa exclusiva aqui pra gente. Coisa gostosa, hein? Tudo bem, Cristiano? Tudo bem? Tudo, eu só estava me amando um pouco, me acariciando. Por acaso, quer encostar no meu bíceps? Não, obrigado, Cristiano, não, tranquilo. Vamos começar com a pergunta. Você tá feliz com o prêmio de melhor do mundo? Na verdade, não. Eu estava mais focado em ganhar o Miss Universo, mas, infelizmente, não deu pra levar esse ano. Pelo menos o troféu, né? Você achou bonito? Ah, isso com certeza bastante. Um troféu muito espelhado. Dá pra me pentear olhando pra ele. E aí ele também acabou ficando muito bonito. Você queria dedicar... Cristiano, não tem telão aqui não. Olha pra mim. Você queria dedicar o prêmio a alguém? Sim, com certeza, dedicar as pessoas que mais trabalharam por mim esse ano. O treinador, né? Os fisioterapeutas, médicos. Não, os meus maquiadores, manicures e massagistas de glúteos. Não, eu sei, mas em relação ao futebol, a quem você dedicaria? Com certeza as duas pessoas que me ajudaram bastante, ao Cristiano e ao Ronaldo. Ué, entendi. Bom, última pergunta. Gostosão, né? Quem é o papai aqui? Vamos mostrar quem é o papai. Beijinho aqui. Delícia, gostoso demais. Olha a tetinha do papai, vem. Ficamos por aqui. É isso, professor. Cristiano, eu vou deixar você a sós com você mesmo, viu? Muito obrigado. Vamos embora aqui diretamente aqui da FIFA. Muito obrigado. O cara é orgásmico. Não, ele autografou a camisa pra ele mesmo depois da entrevista. É verdade. Eu fiquei imaginando você, Zaidão, lá entrevistando o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei meio sem jeito, né? Ele tem um jeito diferente. Você tem um jeito meio assim, parecido com o Domênico Gá? Eu? É. Não, que é isso. Não é não? Mulher. Não, gosto de mulher. Imagina que você tá no... Eu gosto de mulher. Que foi? Não, sem querer. Quando eu falo, ninguém entende, né? Imagina que você tá no seu carro esperando. Tem replay aí, né? Tem replay aí, mas nas férias, na volta, né? Tem. Welcome, Domênico, em breve. Imagina que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar, porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Ouvintes, Virgem. Vamos lá, abraço hoje aqui pro Dodô, Rudy, que tá ouvindo o programa aqui. Valeu, Dodô Pichotti. É o Dodô do Domênico. Tá ouvindo? É, o Dodô do Pichotti. Ah, o Pichotti. É, porque o Dodô daqui, se ele mandasse um SMS pra você agora... Não ia ser muito feliz. Não ia ser tão... Não, você sabe o que aconteceu o Dodô no mercado outro dia? Não. Ele falou... O do Pichotti. Do Pichotti. Ah. E falou que o sonho dele é que o Benja e o Domênico vão no show dele. É mesmo. A meta do Pichotti 2015... Diga ao Dodô que assim, eu não tenho procuração pra falar pro Domênico. O Domênico não vai, cara. Mas a chance de vê-los no show do Pichotti é zero. Nem pra mim, eu vou dizer igual pra você. Não, eu vou dizer igual pra você. Benja. Esse deu a palavra aqui. Eu vou dizer igual pra você. Eu vou dizer. Ele deu a palavra aqui. Vou gaguejando, tô tentando, eu vou te falar honestamente. Não gosto da música. Não gosto de jeito nenhum. Aí é melhor nenhum. Nem ir, né? Porque você não conheceu o amor ainda. Esse cara é tão gente boa, esse cara foi tão humilde. Se ele me convidasse pra ir em sinal de... Até de gratidão e de respeito por ter vindo aqui, ter sido legal, eu iria sim. Você vai subir no palco pra cantar o amor, não tem culpa, velho. O amor não tem culpa, ele vai cantar. Eu não gosto. Porque de repente... A música, eu particularmente não gosto de jeito nenhum. E a gente pode cantar o Iron Maiden pagode lá? Não. Iron Maiden pagode. Isso é uma blasfêmia. Que delícia. Um abraço pra ele, que na Vai Vai o trabalho tá muito bonito. Coletri Valval. Na Vai Vai eu comando lá. Vai Vai, rapaz. Parabéns a ele. Boa. Enredo deles Regina, muito bonito. Ó, filho do Bahia. Filho do Bahia gatinho, eu pegaria, né? Ó, o filho do Bahia. Ó, vamos lá, vamos ao telefone 3284. Tá com uma cara de terrorista. Oferecimento de Estomazil. Terrorista. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha lá. E por falar em terrorista lá, a menina fugiu lá, já tá na Síria e já era. Já pegar, hein? Fugiu alguém lá pegar. É... E o Mar no, no aeroporto, né? Já foi, já meteu tá marcha, mano. É. Meteu... Pô, mas ela meteu... fugiu. Alô? Dia 2. Meteu um avião. Alô? Alô? Alô? Alô? Por que não fala antes? Quando eu falo alô, você tem que responder alô. Eu já ia desligar. É, é perder a chance de participar. Quem tá falando, amigão? É Vitor. Vitor do quê? É Vitor Alexandrino. Vitor Alexandrino. Vitor Alexandrino. Quantos anos, ô Vitor? 2.1. E é a primeira vez que você participa do programa? Primeira vez, cara. Eu liguei no timing certinho. Boa, ainda bem. Deu sorte. Aí é RG número 2. 2.1. Eu quero aproveitar e lembrar, mano, nesses tempos que estão agora com a alteração climática. Quando você sair de casa, você que eu digo, você telespectador, você ouvinte, você... Dona de casa. Todos. Tá aparecendo não Datena, esqueça, gente. Não esqueça de fechar o Vitor. Porque se você deixa o Vitor de casa aberto, entendeu? Você corre o risco de chegar em casa e tá tudo inundado. Fogão molhado, né? E você assistiu lá o meu malvado preferido? Assisti. Solete! Vitor! Malvado favorito! Porque toda vez eu confundo se é malvado, o Gru. Eu também confundo Grêmio com Nárnia com Batcaverna. Ô, Tobias, você costuma ir no cinema? Fala aí, Tobias. Ele tava andando. Tava dormindo, acordou, aí tadinho. Ele foi assistir os Murphys, que tem o primo dele que faz uma ponta. Faz uma ponta? É. Faz uma ponta? É, o Jorginho. O Tobias gosta de ouvir The Doors, Pat Rap. Eu também gosto, é. E ó, amigo, qual bairro? Verdizes, cara. Verdizes é nóis. Sabe qual eu morei, na rua Paraguaçu. É. Nossa, é a de cima de casa, lá na Turia Sul. Olha, do lado. É depois de... Já inauguraram. Cantada. Ei, sabe qual a música que o Tobias mais gosta? Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa. E já inauguraram. Ouviu ele falando fafa? Já inauguraram aquele departamento aí no bairro aí? Não. Departamento? É Achados e Perdizes? Gostei, meu. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Cara, eu estudo economia e estagio na área. Deu uma patinada agora. Se tá na lama, hein? Se tá no barro, não sai do lugar, hein? Esse é o famoso carteira do papai. Vamos que vamos. Não, pô. Pago meu aluguel, eu sou humilde. Então você não deve namorar, né? Porque quem namora nunca faz economia, entendeu, bem? Pois é. É difícil. Foi bem agora, mano. Você estuda onde? Oi? Faz faculdade ou já acabou? Essa é da PUC. Não, mano. Eu estudo ainda. Estudo na USP. Uau. Na USP. É na fé, aí é diferente. Não, mas o cara mora em Perdiz, aí deve estudar na PUC, né, mano? Pertinho. Não, né, vai a pé. Apesar de ter um bairro de palmeirense, viu? Eu sou São Paulino. Mas na PUC ele teria que pagar, na USP ele estuda de graça. Essa é uma pequena diferença. E aí, amigão, beleza, cara? Fala, Sombra. Tudo certo? Tá gostando aí do time pra... Ou melhor, algumas contratações, né? Foram algumas, lateral direito o Bruno Vieira, que tava no Fluminense, o Carlinhos, lateral esquerdo. Teve aí ai, meu Deus do céu, esqueci. Bom, a volta do Breno, que ainda tá num processo de recuperação, né? E a contratação do Thiago, que tava... O Thiago Mendes. Do Goiás. Volante meia, que tava no Goiás. E o São Paulo ainda na busca de zagueiro e de um atacante, já que o Álvaro, o Dudu, primeiro era o Wellington Ney, né? E não foi possível. Mas você acha que o São Paulo do jeito que tá, já tá bom pra disputar tudo esse ano? Pra disputar, pra brigar mesmo, né? Não só pra fazer número. Eu acho que assim, Sombra, em questão de contratação, acho que a gente só tá atrás do Palmeiras, né? Em número de contratações entre os grandes. Mas pra mim tá faltando ainda o meia, e atrás do Conca é fundamental, assim. Eu acho que a gente perdeu o Kaká, o Ganso, ele é o meia principal, mas tá faltando um companheiro pra ele de armação, pra ter uma inteligência. Eu acho que o Conca é esse cara. Em tese, eu também penso como você, mas aí é o seguinte, com a chegada do Carlinhos e tendo o Álvaro Pereira na lateral esquerda, quem vai ocupar aquela função do Kaká, e no meu entender, entendam, hein, é o que eu vou dizer, eu acho que no campo, tecnicamente, o Michel Bastos, na função do Kaká, vai agregar mais do que o Kaká, tecnicamente, não estou dizendo como grupo, como psicológico, como agregador do elenco, que o Michel Bastos, tecnicamente... Estava melhor do que o Kaká. Mais velocidade. Que não tava fazendo nada. Exatamente. O Kaká, tecnicamente. Não conseguia acompanhar. Tem alguns jogos que ele tava. Não tava muito bacana, não. O Michel Bastos estava mais legal. Então entenda, assim, será que o Michel Bastos não pode desempenhar bem essa função que estava na mão do Kaká? Não sei, às vezes eu acho que o Michel Bastos é meio afobado. Ele não tem toda a criatividade que o Kaká tinha. Em questão técnica, como você disse, mas ele, nos primeiros três jogos de São Paulo, ele levou dois cartões amarelos. Então, a Maria tomou um pito, aí parou de levar cartão. É, parou. Tomou um pito do Muricy. É, mas não vejo ele ainda como aquele titular absoluto dentro do time. Sim. Acho que ele é uma grande opção para quando falta um jogador. E para mim, esse jogador seria o Conca. Agora, uma questão, né? Até colocar o Benja na parada aqui. Que a gente sempre fala, nossos clubes não levam os jovens, não formam os jovens, não dão oportunidade. O São Paulo tem um meia que fez todas as categorias de base, é um meia tradicional, sempre pareceu ser um ótimo jogador, que é o Bosquilha. Inclusive, o Bosquilha é um bom jogador, pareceu ser um jogador promissor, de qualidade, né? Não só na base do São Paulo, como em todas as seleções de base. Se também numa hora dessa você não der uma oportunidade pro Bosquilha... Vai dar quando? Não vejo mais quando possa dar oportunidade. Aí você fala, mas vai jogar Libertadores. Cara, sei, vai jogar Libertadores, né? Mas assim, eu acho que assim, se encarar que o Bosquilha pode ser o reserva imediato do Bastos ou do Ganso, tem que deixar o cara jogar. Tem que colocar, né? Ah, é Libertadores, tá, mas você não vai conseguir... Porque às vezes os caras ficam... procurando meias por aí, é capaz de trazer alguém que não chega nem aos pés, ou às vezes é igual aquilo que você já tem lá dentro. A não ser que o cara não é bom. Diferente. Sim, tudo bem, aí tudo bem. O cara não é bom é outra história. Mas ele é bom. Então. Tem que dar oportunidade pro menino. Mas tem que mostrar, né? É, então. O cara mas ele tem que ter regularidade pra jogar, né? O que eu não entendo é o seguinte, se o cara tem 18 anos... O cara coloca 40 do segundo tempo pra jogar. O que eu não entendo é o seguinte, hoje, no Brasil, se o cara tem 18 anos, na espera, que ele é muito cedo, não dá pra entrar agora. Se ele tem 23... Oh. Ah, mas é assim, até agora ele não jogou. Vai jogar, não serve. Vamos vender, então, né? Como é que é a hora boa pro cara jogar? Tem que jogar. Eu acho que tem que colocar, porque é oportunidade de dar chance pro menino. Aí tem o Paulista. Eu não acho que é regra que todo jogador da categoria de base joga bola. Mas, senão, se for assim, seria muito fácil. Mas o que eu digo assim, não é possível. Porque tudo são fábricas. São Paulo tem fábrica, o Corinthians tem fábrica, o Palmeiras tem. Fluminense tem, o Atlético tem. São fábricas, são empresas. É, gasta uma grana, cara. Porque na hora de se ter uma eleição, isso é alardeado como se fosse o Taj Mahal. É um dos pontos fortes, né? Nossa, o cara, não, vamos dedicar nosso CT, a nossa estrutura, e nutricionista, e isso, aquilo, o garoto é assim, assim, assado. Pô, aí quando vai botar pra jogar, nunca dá. É, porque às vezes a gente tá falando, lógico, se o São Paulo tivesse dinheiro pra contratar o Conca, tivesse no orçamento e não fosse fazer o financeiro do São Paulo ficar estourado, gostaria, claro, que viesse o Conca, óbvio. Mas será que o que puder trazer de meia aí, será que vai ser melhor do que o Bosquilha? É, eu acho assim, em questão disso, o Bosquilha ele tem meio um atrito com o Muricy, né? O Muricy parece que não gosta de colocar ele no jogo. Acho que das poucas chances que ele conseguiu entrar, ele fez um gol só no time, como profissional, foi lá na Sul-Americana. O Muricy então... já desmentiu isso, falou que inclusive até... Acho o Muricy é exigente. É, ele falou, não, ele falou, ele vai ter a chance e tal, a mãe falou que não tem nada contra o moleque, pelo contrário, gosta do futebol dele, mas que as oportunidades apareceram. Agora, Neguinho tem que entrar, lógico, não tenho dúvida que o Bosquilha vai ter oportunidade, principalmente no Campeonato Paulista. Agora. Mas o Nego tem que entrar e tem que se matar em campo, se não se matar em campo. E depois que conquistar o Muricy, já era, ele não sai mais. Fez um gol bonito pra caramba. Pra não falar que também, o que mudou muito é o seguinte, antigamente o moleque entrava pra jogar e dava certo, o moleque tinha o maior tesão de jogar no clube. É. Pô, tô no São Paulo, tô no Corinthians, tô no Palmeiras, no Santos, Flamengo, blá blá blá. Hoje o moleque também entra, faz 3 partidos. Tem boa. O agente dele já quer levar ele pro Barcelona. É. Ele já quer ter um carro igual. Antes de subir. O do melhor camisa. Mas do... são uma perna, velho. É, então. Isso. Antes de subir. Isso é um problema sério. Então, às vezes o treinador põe o cara pra jogar 1, 2 partidas na terceira. Mas, pô, esse moleque virou um mala. O Muricy mesmo aí falou. Ele deu o recado. É. Aquele Auro Sombra, não é que ele é mau jogador. Ele até começou bem, foi elogiado pela mídia. Mas o próprio Muricy falou. É bom quando começa a elogiar, sacar do time pra ver que não é tudo isso. Pra mostrar aí, tipo, que o cara tem que baixar a bolinha, tá certo? Aquele cara que tem que respeitar um pouco mais as situações. O Laura é outro aí, que tem que usar no Campeonato Paulista, e não é de lateral não, é usar avançado, que de lateral não aguenta. Ô, Alexandrino, um abraço pra você. Um abraço, Sombra. Bom 2015. Muito fã de vocês e... Pra mim, eu gosto de todo mundo, não importa o time aí, eu acho o Mano sensacional. Obrigado. O programa aí dentro. Não dá gás. Também, né, na Copa Esporte. Valeu, o irmão. Também, os São Paulinos, o Motinha. O... Falou, obrigado. Sombra, um grande abraço aí. Valeu, vou cara. Falar com vocês. Alô, obrigado, valeu, cara. Obrigado. Together, e essa participação teve oferecimento do Santander. Olha aí, amigão. Pra você que é fanático por futebol, eu tenho um recado muito legal. Sabe qual é? A Copa América já começa amanhã. É, não tô louco não. Quem gosta de futebol e tem o cartão Santander Mastercard, já pode garantir um pacote fechado de ingresso para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos. E olha, quer a melhor parte? Quer? Então se liga. Além de você comprar os bilhetes antes de todo mundo, você ainda tem 10% de desconto sobre o valor de bilheteria. Você ouviu? 10% de desconto sobre o valor de bilheteria. Mas olha, esse... é um presente especial da Mastercard e do Santander. Então você só tem 2 dias para aproveitar, dias 14 e 15 de janeiro. Ó, presta atenção, hein? Entra no site, acesse o site www.santander.com.br/promoção Copa América a partir de amanhã e você vai saber como comprar online os seus ingressos. Lembrando, hein, amigão? Só cliente Santander Mastercard tem a venda antecipada nessa quarta e quinta-feira. E se você é um deles, não pode de jeito nenhum perder a chance de escolher os melhores lugares e ainda pagar menos. Vou falar mais alto? E ainda pagar menos! Providencie suas passagens e garanta já o seu lugar para ver o Brasil jogando no Chile, hein? Mas fique ligado, amigão, porque os ingressos são limitados. É Santander! É isso aí, olha, o Mano vai falar da Polar, mas rapidinho, só algumas informações, olha, no Santos, Elano tá acertando a volta dele, Ricardo Oliveira tá também se acertando para ficar no Santos, mas, pasmem, até o Leandro Damião entrou na justiça contra o Santos. Pasmem. Até o Leandro Damião. Pasmem. É verdade, e diz que o Aranha também já entrou, o Arouca também tá na justiça, é muita... Aranha, Mena e... Eu tô triste, viu mano? Tô triste. E no Santos, o. Fala. Aliás, no Palmeiras, o Palmeiras acertou a contratação do Kelvin, jogador que tava lá no Porto, em Portugal, e está em negociação para trazer o Jackson, zagueiro, que é do Goiás, pertencente ao Internacional. Faz uma hora que não traz ninguém. Ah, faz uma hora que o Palmeiras não contrata ninguém. Devem 21 anos. E parece que quem levou a Aranha pra delegacia lá também, pra fazer o começo aí, RG, o processo aí, foram pra porta do escritório de advocacia, foi o Edinho. É verdade, o Edinho falou, não tô fazendo nada, acho que eu vou entrar no justiça também contra o Santos, vou aproveitar. Grande chance de sucesso. O Guaré falou, vai, pô, você vai fazer o quê, Edinho? Ah, vou voltar pra casa lá, vou ver meu pai, lá meu pai tá em casa. O Guaré falou, pô, entra na justiça aqui também, pô, entra. Ah, não tô fazendo nada, vou trocar ideia com o advogado aqui. Entrou na justiça contra o Santos também. É, mas vamos lá. Vamos falar da Paulo Ar, mano. É, amigão, parece que o capeta rotou no mundo, mano. Meu Deus do céu, que calor, que bafo quente. Nossa senhora. Quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Meu Deus, desde 79. Que beleza, hein, Polo Ar? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Esse cara é um monstro, ele tem que ser canonizado no Vaticano, RG. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Você deveria estar numa nota de dólar, tá bom? E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, Glauco. DJ Glauco. Antes estamos chegando terminar, ao final de mais um estádio. Ô, corintiano. Fala, antes de terminar também a notícia aqui, enquanto a galera fica preocupada quanto o cara vai ganhar, o jogador e tal, e quantos zeros teve no Enem desse ano, 2014? Não imagino. 500, mais de 500 mil notas zero no Enem. Ah, mas 200, isso aí é voto de protesto. 6 milhões de pessoas, só 250 tiraram a nota máxima. Quantos tiraram zero? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil. Tá, mas isso aí é cara que queria estar na praia e foi fazer a prova, gente. Ninguém consegue tirar zero numa prova, tem que ser muito burro. Ah, consegue. Consegue mesmo? Ah, consegue. Só na redação. Só na redação. Já tirou. Quem não é a camiseta do Estádio 97, velho? Ah, esse não caiu na redação. O Caio... Caio Márcio Giusti ganhou a camiseta do Estádio 97 produzida pela Fit, fitcamisetas.com.br. Todos ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. Estádio 97 volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente. Boa noite pra todo mundo. Amanhã tem mais estádio. Fique na sintonia da energia. Tem Night Sessions. Todo domingo no Clubtronic. 10 da noite. Carl Cox play and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente 20 do Shopping Tatuapé, Oeste Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offner do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Moca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorápido.com.br. Os DJs do Energia na Veia e uma das maiores bandas da história do rock nacional, os Paralamas do Sucesso. Será que vai chover? Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção exclusiva, Energia 97 FM. Mark Ronson. Don't believe it, just my...

journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Soar into your world. Let the fire burn within your hold it now with yours. If you feel it in yourself, follow the light, go through the storm. Follow the light, go through the storm. Follow the light, go through the storm. Follow the light, go through the storm. A energia que te move. Energia. Everybody. Night Sessions. Sessions. Sessions. Just